sejam bem-vindos todos, Orionautas, ao nosso episódio de número 42, um episódio especial, mas mais especial que os outros, porque nesse episódio a gente vai fazer uma retrospectiva do ano de 2010. Sim, a gente vai entrar no clima de final de ano, especial de final de ano, vamos falar dos jogos que fizeram a gente sorrir, que fizeram a gente chorar, né? E vamos abrir para vocês dividir com a gente também as emoções que o planeta dos games proporcionaram para vocês durante o ano de 2010. E temos casa cheia hoje para falar disso. Apresentando a tripulação, temos direto de Raptor, Mr. Bubbles, comendo seu cereal de bala de Magnum, Homem Mal, com a sniper na mão esperando alguém bobear a Hyde, com a voz um pouco melhor desta vez, Palos, e no fundo da Kombi, Raziel. Tentando pilotar a Kombi, esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, galera, e abrindo aqui os comentários, a gente tá devendo, né, de comentários, dois casts aí de comentários. Teve o cast de GTA, que a gente não comentou, e também teve o cast dos portáteis. Então a gente vai falar, vai gastar um tempo aí com os comentários agora. É, semana passada não deu, né? Graças à Telefônica. Graças a um monte de coisa que deu errado semana passada. A Tefelonica, a São Pedro e por aí vai. É, foi uma série de incidentes aí. Mas vamos lá, puxando aqui os comentários, eu vi que teve um do General J, ele perguntou por que não teve quadro especial. E aí, por que não teve quadro especial? É. A gente não tá fazendo mais, né? Nem sempre a gente faz agora. Agora, a gente... quadro especial... É, um dos motivos é porque a gente esqueceu. É, então, acho que a gente esqueceu, né? É. Foi isso que aconteceu. Então, mas eu acho que... É, um dos motivos é esse, mas aí como ano que vem vai ter várias mudanças aí, talvez entre, talvez não, vamos ver, né? É. Ah, mas eu acho que o quadro especial, tipo assim... Eu lembro quando a gente tava fazendo aquele cast dos jogos que marcaram a infância e acabou rolando naturalmente um Orion BGM. Então, tipo assim, aquilo ali foi efetivamente, eu acho que um quadro especial. Especial é quando é especial. Simplesmente acontece, a gente não programa. Então, não aconteceu, General J. E ele também, cara, ele fez uma alusão legal aqui. Ele fez uma alusão do Hot Coffee. É, fez uma comparação aí da Dona Florinda com o professor Girafales. Ela sempre chamava ele pra tomar café. Ah, é. Não, acho que não foi nesse texto que vocês basearam, não. Mas é boa, né? Ah, é. Eu achei boa a comparação, cara. Eu daria qualquer comparação que envolva Chaves é boa. É, então. Eu daria o selo de qualidade pra essa comparação. Hot Coffee está para GTA como no mundo de Chaves, a Dona Florinda chamando o professor Girafales pra tomar café. Ai, ai. Aí, aproveitando o PS3 também, ele contou, né, a experiência de GTA dele e falou que quer ver o jogo do Chapolin. E aí? Estamos negociando os direitos autorais já? A gente tá conversando com o Abravanel. Com a Televisa também, né? É complicado. Abravanel tá interessado, ele quer injetar dinheiro aí no projeto. É, ele tá meio quebrado ultimamente, né? Tá precisando. Mas será que ele vai ter dinheiro? Você compraria um carro usado do Abravanel? Sei não, hein? É, tenho medo, cara. Sei não, hein? É, ele também comentou do João ter baixado 1 giga via linha de escada. Isso foi heróico, merecia um achievement. Puts, também. Eu baixei 2 giga em linha de escada. É? 2 giga. Nossa, cara, então, meu, você platinou a internet dial-up, cara. No emule. Aquela platinou, época foi... Ah, mas nessa época a gente assistia... Lembra? A gente baixava anime. Eu assistia a série clássica do Naruto inteira em linha de escada. Full Metal Alchemist, assim, inteira em linha de escada. Linha de escada, nossa, era... Nem de cada rules. É. Nossa, muito guerreiro, muito guerreiro. É. O Abstar, ele surtou, né, e postou o staff de banda fictícia do GTA. O Dragonic, ele comentou que não gosta muito de GTA, prefere Driver 2 e pediu um cast sobre os jogos de corrida. Quem sabe, né? Quem sabe aí, né? A gente faz um cast sobre jogos de corrida. Zelda e Metroid, estamos devendo. Faremos. Zelda é certeza, né? É, Zelda é certeza. Metroid também. É, Metroid também. E um de jogos de corrida eu acho uma boa pedida. Já que a gente não entrega um de jogos de esporte, jogos de corrida é uma boa pedida. O Arskiller também, ele pediu sobre Zelda. Keyblader, cast de Final Fantasy. Mr. Bubbles, Hyde, é uma série famosa que tá devendo aí também, né? A lista de casts que a gente tá devendo tá grande. Tem um ano inteiro que vem, né? Tem um ano inteiro pra fazer, né? O X-Angel X. Ele não gostou do Sam Andreas por ser médio em tudo. O setista não tá aqui pra se defender, né? Eu não gostei por achar ele exagerado em tudo, né? Não médio em tudo. Foi, os caras pecaram um pouquinho por excesso, mas, bom, ambos não achamos o Sam Andreas o melhor do GTA, só isso. Valeu por ter postado aí, X-Angel X. O Vitor64, ele disse que a liberdade em excesso faz com que o jogador fique brincando e não faça nada na história. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Eu conheço um bando de gente que não faz uma missão no GTA, só fica brincando também. Né? O Second Bad Guy, ele falou que o filme que tem o advogado do Champagne, que o advogado que o GTA foi baseado, é o Carlitos Way. E aqui no Brasil o filme chamou Pagamento Final. Claro que a tradução brasileira sempre é perfeita, né? Então, acho que eu não diria que é uma tradução, é uma interpretação brasileira. Não, versão brasileira. O nome comercial. Versão brasileira, Herbert Richards. É verdade. O Guilherme Oliveira, ele falou que gostou do Sam Andreas, mas ele não gostou das mudanças no 4. Fez a lista de missões aí que ele gosta mais. Mimito, ele disse que GTA é uma obra de arte e que fechou Sam Andreas com 100%. Cara, manda uma foto disso. Manda uma foto. E sem usar cheat. Falou também dos mods de GTA e ele perguntou se o Hyde não fica com raiva do CJ virando Sonic no GTA por causa dos mods. Tem os mods do... Ué, eu acho que ele não fica com raiva porque ele não tem a menor ideia do que é isso. É, então, exatamente. Não tenho a menor ideia do que é isso. Mas eu fui no aquele site que tem vídeo lá. O YouTube. Uh-huh. É, isso aí. YouTube. E eu procurei, né, pra achar isso aí. Aí eu vi lá, achei engraçado, né? Você achou engraçado no YouTube? Eu não fico com raiva, não. É, no YouTube. Você foi igual o Silvio Santos quando imitam ele? Não acha nada, só acha engraçado. É, achei engraçado. Você não fala YouTube? Não, eu tô imitando o Silvio Santos mesmo. O Silvio Santos, ele se faz de burro, assim, sabe? Faz de burro pra se misturar. É, então é o que eu tô tentando fazer. Eu não falo YouTube, eu falo Chuchuba. Então é válido. Curioso. É Chuchuba, é o nome da tartaruga da amiga minha. Aquela que mordeu a minha cabeça. Minha tartaruga chama Chuchuba. O Datena também fala engraçado, né? Como é que o Datena fala? Sei lá, imagens. YouTube, né? YouTube e imagens. Imagens. Imagens. Imagens. Imagens na tela. Imagens na tela. O Berserker, ele gostou do cast, mas não se convenceu a jogar GTA. A Rockstar, a gente ajudou a vender umas cópias de Red Dead Redemption, mas pelo jeito, GTA a gente não conseguiu vender, pelo menos pro Berserker. E ele também ele perguntou quando vai sair o cast sobre os melhores de 2010. Bora! Seu desejo, ordem. Atendido. O Samuel Ragnos, ele postou... Bom, cara, o cara postou uma bíblia, cara. E ele intimou o setista, hein? Perguntou por que ele não comentou nenhuma referência de GTA ao Exterminador do Futuro 2, uma cena de perseguição. Cara, eu lembro dessa cena, lógico, eu lembro da cena do filme e lembro da missão do GTA San Andreas, chama, acho que se não me engano, chama Just Business, apenas negócio, que é realmente uma alusão àquela cena do Exterminador do Futuro, o 2, quando o T-1000 tá perseguindo eles lá naquela parte do rio ou do córrego seco lá com o caminhão e o Schwarzenegger na moto, tentando salvar o John Connor. Então é legal essa missão, cara, acho uma das missões mais legais do San Andreas também. O Zombie, aquele que nasceu do cast, né, tá seguindo a gente agora. Ele falou que gostou do Vice City, San Andreas, e disse que acha que GTA ficou famoso no Brasil por causa do estilo paga-pau pra bandido. Vocês acham? Eu não sei, eu já não tenho opinião sobre isso. Sim, viu? Eu acho que mais o San Andreas, assim, que é o paga-pau bandido negão. Tem mais a ver. Uma vez eu vi um mod também do GTA Rio de Janeiro, cara, que o CJ usava a camisa do Mengão, esse tipo de coisa. Nossa, que mas bizarro. Eu acho que fez uma alusão, assim. Inclusive eu vi a capa, os caras fizeram a capa, assim, né, GTA Rio de Janeiro, aí tinha uma bunda do lado, Cristo Redentor na outra, o Belo... Tudo a ver, né? Cara, eu ri muito disso, tudo a ver. Foi bem que uma das missões podia ser resgatar o Belo na prisão, né? Usar o código do tênis R15, né? Tênis R15, pode crer, cara. Cara, o engraçado de GTA é isso, cara. Eu acho que daria perfeito em São Paulo ou no Rio, principalmente naquela época que teve a cidade ficou parada aqui por causa do PCC, uma semana praticamente, e essas coisas que aconteceram no Rio já. Que a gente já perdeu a conta. Seria perfeito, cara, se a Rockstar resolvesse fazer um GTA ou São Paulo ou Rio de Janeiro. Ou, sei lá, um GTA Brasil com as duas cidades, cara. Eu acho que cai, tipo assim, a gente tem material real pra fornecer. Tem, cara. Isso tem. Sobrando. Bem tranquilo. Bem mais do que fornecer em Modern Warfare 2. Com a dublagem do Frota, já pensou? Nossa. Nossa. Você imagina um casting brasileiro, cara. Ia ser show, cara. Bacana. E também, ele sugeriu um cast sobre Team Fortress 2. E aí, galera? Viciado em Half-Life? Não conheço. Não é muito mais forte, não. Quem sabe um dia. Mas quem sabe que não. O Moisés da Arca, ele disse que o GTA preferido dele é o San Andreas. E acho que achou que o Vice City ficou parecido com o demake do San Andreas. Diz que o personagem preferido é o Rodney Moore. Acho que gostou bastante do cast e aprendeu muitas coisas. Na realidade, eu não acho que... Talvez, acredito, Moisés, que você tenha jogado Vice City depois do San Andreas. Quando o Vice City ele veio antes, por isso que ficou parecendo um demake. Não sei, acredito que é por causa disso. Porque o San Andreas veio depois, na realidade. Talvez a ordem que você tenha jogado tenha dado essa impressão. Pode ser, né? Mesmo quando você jogar o Link to the Past depois de jogar o Ocarina of Time, né? E o Sir Auron, Rockstar, som de dinheiro, Hyde no nosso caixa. Ele falou que foi influenciado pelo cast e que comprou o San Andreas original. E disse que o nosso cast é o mais influente do Brasil. Pô, obrigado. Obrigado mesmo, assim. Obrigado mesmo, Sir Auron. A gente vai ter que começar a cobrar, cara. Tamo vendendo game pra caramba. Então. E agora passando os comentários pro nosso cast 41, que foi o cast dos portáteis. O Paulus. Vocês acham que eu devo ler comentário do Paulus? Quem é esse? Acho que é uma pessoa sem relevância nesse. É uma pessoa sem relevância, né? Ele disse que o melhor jogo do PSP é Super Mario World do Super Nintendo. Isso foi sacanagem. Não, isso foi sacanagem. Você foi uma trollada desse. Não caia, não caia na trollada. Ô, Hyde. Pode deixar que eu tô providenciando já. Tô providenciando. Bom, Greg. Inclusive, ele faz parte da equipe agora também, né? Ele comentou que o maior problema do PSP é que ele tenta ser um portátil com jogos de console. E nisso o DS ganha, que ele usa o PSP dele mais pra jogar emuladores de Game Boy e Super Nintendo. Ah, não sei se vocês acham. Foi o que a gente falou, mais ou menos, né? O que eu acho assim: o PSP teve um baita sucesso comercial também, é que o sucesso do DS foi só o maior da história, né? Ele passou o PlayStation 2 de base instalada, que era o videogame mais vendido todos os tempos até hoje. Mas o que eu penso assim, é que no PSP, apesar de eu não ter participado do cast, você tem a mesma experiência que você vai ter num console de mesa, reduzida. E no DS você tem uma experiência que você não tinha tido antes. Um esquema de duas telas, tela de porta. É isso que eu acho também. Depende do que a pessoa tá procurando, né? Vai muito do perfil do cara, né? Não é uma coisa que dá pra você falar qual um é melhor que o outro. E não foi nem o que a gente tentou fazer, né? Não, é só mostrar a diferença entre eles mesmo. E o Enogueira Júnior, ele disse que sente falta do PSP dele, que caiu na privada na hora do número 2, e ele comprou o DS, mas não gostou dos jogos 3D com gráfico tosco. Tipo assim... Como é que ele fez isso? Eu também não consigo imaginar, né? Mas quando eu comprei um portátil, um Game Boy Advance, foi o meu primeiro portátil, eu demorei pra ter portátil. Meu primeiro portátil foi um Game Boy Advance. Uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi jogar no banheiro. Só pra falar, agora eu posso jogar no banheiro. Então, tipo assim, eu acredito que a atrapalhada foi grande. Não é muito fácil fazer isso, né? Mas... Vai me deixar a pergunta pra ele. O que ele tava jogando pra derrubar o... O que ele tava jogando? Não tem Two Human pra PSP, tem? Não tem, né? Porque se tivesse, faria sentido, né? Ou então foi uma trollada disfarçada aí dele, hein? Quis falar que o PSP é uma merda e jogou na privada. Será que foi uma trollada stealth? Mas não, ele falou que ele gostava mais do PSP, ó. Ele falou que DS... É estranho. Mas ele falou mal do DS. Ele tá disfarçado. Não sei. Pode ser, esclareça. Se for uma trollada stealth, é fogo, né? Aí o Márcio Alves, ele pediu um cast sobre o Azulão. Ah, o Azulão. O Azulão é o Mega Man, não é o Sonic, hein? O PS3 também comentou aqui no cast de portáteis. Ele falou que não teve muita experiência com portáteis, mas que já emulou ROMs de DS no PC e que jogava muito Game Boy Advance e Game Boy Color. Cara, você jogou bastante então portátil. Você jogou Game Boy Advance, Game Boy Color, você teve experiência com portátil. Aliás, Game Boy foi sinônimo de portátil por muito tempo, né? Ainda é, né? Sua mão. Ainda é. Esse Game Boy aí, cara, na tua mão. Todo mundo chama de qualquer Game coisa chamava de Game essa, Boy, né? Essa Nintendo aí. Game Boy aí, Nintendo aí. O Max, ele gostou do cast, disse que percebeu que a gente gosta muito mais do DS do que do PSP, e sugeriu alguns jogos de PSP. As sugestões dele aqui vão pra Johnny Dark, que falou que é um ótimo RPG de tática, o Daxter, que eu já vi, realmente é legal, é um jogo de plataforma, né, aventura 3D, e Street Fighter Alpha 3. Street Fighter Alpha 3 dispensa comentários. Né? Todo mundo já conhece. Sim. Todo mundo já conhece, jogou em console de mesa, sabe que é um baita jogo. O Second Bad Guy... Ah, Max, obrigado pelas dicas aí pra galera. Agradeço em nome de todo mundo, não só da galera do cast, mas quem vê o quadro aí pode aproveitar as dicas que você deu. O Second Bad Guy, ele pergunta como a gente fez um cast de portátil e não falamos sobre World Ends With You. Ele falou que é um dos melhores jogos de DS, quiçá, da geração atual. E aí, eu boiei. Eu conheço, é um RPG da Square. É É um RPG da Square. É, eu joguei, mas sei lá, eu não. Ele é. Ele é bem, diferente dos RPGs. Você quer dizer que ele é chato? Não, eu quis dizer, na verdade, que eu não gostei, mas. Ah, você quer dizer que ele é chato, né? Eu não gostei muito, mas aí vai dar. Você ficou com medo, né, de dizer que ele é chato, né? Não, na minha opinião... eu sei o que ele quer dizer. Na sua opinião, não é um dos melhores jogos da geração. Exato, mas aí a opinião dele diz que sim. Vamos ver o que. Quem acha é diferente, né? Chato. Mas sim, achei chato. Foi mal. Como é o nome dele? Second Bad Guy. Foi mal. Tem coisa melhor, velho. The World Ends With You não é o melhor RPG do DS nem de longe. Eu prefiro ainda o remake do Final Fantasy IV, mas... O Mimito, ele falou que tem o PSP e acha os jogos dele enjoativos demais. Mimito, eu vou te dar um conselho, cara. Tem um remédio chamado Dramin. Eu não recomendo ninguém fazer automedicação, nem é a ideia aqui. Mas se você tá ficando enjoado, cara, jogando PSP, toma um Dramin, cara. Ou troca de console. É, vai dar um sono. É, então, mas tem o Dramin, cara. Contra enjoo, eu acho que Dramin funciona. De qualquer forma, valeu pelo comentário. É, o Arskider, ele contou uma história bizarra de como ele quebrou a tela, a parte de baixo do DS no busão, e ainda depois torrou a placa-mãe do console tentando arrumar a tela. A proeza, hein? É a proeza, mas eu falo que é o modo Ursulão. Vocês lembram daquele desenho do Ursulão? Ia tentar arrumar as coisas e sempre se lascava? Ah, nossa. O cara tá sempre o efeito Chaves, né? Ou o efeito Chaves, né? Também. O cara vai tentar arrumar e piora, né? Eu tenho vários momentos assim também. Por isso que eu parei de tentar mexer. Falei, não, pago pra fazer. Mas não faço. Você vai tentar mexer, você se lasca. Ai, ai. O Zagaia, ele deu dicas de jogos. Ó, vários jogos de DS. O Zagaia deu dicas aqui, ó. Big Bang Mini, Rhythm Tengoku Heaven, Locke's Quest. Locke's Quest, ele falou que é um RPG da empresa do Scribblenauts. Não conheço. Então, tem nome, né? Eu não conheço, não, mas o Scribblenauts tem nome. Então, não custa aí a galera dar uma conferida aí e dividir a opinião com a gente. O Jump Ultimate Stars, que é de luta. Dungeon Maker, N+, o Worms Open Warfare 2, Disgaea e o Kirby's. O Kirby, eu acho que é aquele point and click. Não, não, o Kirby, ele tá falando, acho que ele tá falando Kirby's. Tem dois jogos. Bolinha cor-de-rosa. Tem dois jogos do Kirby's. Ah, então, mas tem um que é de point and click. Tem. Que só que tem mais dois que são o mesmo plataforma normal. Tem Canvas alguma coisa? Canvas, esse que eu chamo de point and click é o Canvas. Canvas Course. É isso, exatamente. E tem um outro que eu não lembro o nome, que é bem legal. Bacana, boas dicas. Obrigado pelas dicas aí. Agradecendo de novo em nome de todo mundo aqui. O Umbra, ele gostou do cast. Disse que acompanha a gente já faz um tempo. Né? Obrigado. Disse que a Sony... muitíssimo obrigado. E disse que a Sony não soube aproveitar o PSP. Mas que é um bom portátil e que não deve ser comparado a um console de mesa. Obrigado por acompanhar a gente, Umbra. E o Gil Márcio, ele fez uma lista bem grande aqui de jogos e que não vai dar pra gente falar, cara. É jogo pra caramba. Galera, acessem o mural lá, muitas dicas que o Gil Márcio deu. Obrigado pelas dicas de jogos. Mas esse realmente é muito jogo, não dá pra gente ficar falando tudo aqui, senão a gente mata o cast, né? Vamos lá. O Halo Will, ele disse que o melhor portátil é o Tamagotchi. Concordo. Cara, eu não sei se é o melhor portátil, mas eu acho que o Halo Will não deve gostar de portátil. Sabe por quê? Não tem Halo pra portátil. Não tem Halo pra portátil. Perfeito, perfeito, perfeito. Só isso. O dia que tiver Halo pra portátil, ele vai gostar de portátil. O Mimito também fez uma lista, né? Lembrando que ele fez uma lista aqui. Apesar do PSP ser enjoativo demais, a gente tá vendo aqui, o Mimito rolou uma lista aí de jogos que eu espero que não sejam enjoativos pra vocês. O Dactar, ele disse que em relação a gráficos e jogabilidade, o PSP é um portátil bem bonito e o DS é um portátil inteligente. Ele explicou o porquê do nome DS, né, do Dual Screen, que é fazer a diferença, e faz uma descrição de cada portátil, né, ele fala que... E ele conclui, né, dizendo pra que não tem como comparar porque são formas de jogar experiências diferentes, o que a gente já disse aqui. Eu concordo com o Dactar em todo grau e gênero, e eu gosto do Nick Dactar. E eu geralmente concordo também com as opiniões do Dactar. O Dactar é um cara old school, eu acredito. Não precisa contar a sua idade aí no mural, não, Dactar. Ah, não, mas com o apelido Dactar, né? Cara, então, não tem como não ser old school, né? E pra fechar aqui, com sorte, né? O Rafs 1313 perguntou aqui por que a gente não coloca a mesma imagem do post no arquivo MP3 pra aparecer no iTunes. Ah, essa eu respondo. Porque o homem mal colocou lá que foi relaxo, mas não foi relaxo, não. Foi relaxo, não. Então, nesse cast em específico nos portáteis, a gente teve vários problemas pra cair no ar, né? O cast ficou pronto só de noite, ele foi subir e era 10 da noite, né? E não tinha a imagem, o Paulo estava fazendo a imagem na hora que subiu o cast. Então eu coloquei qualquer coisa lá só pra subir logo, pra colocar o cast no ar, e depois que a imagem ficou pronta, porque já tava no ar, então deu pra trocar, né? Aí ficou a imagem tosca mesmo, mas normalmente a gente coloca a imagem do post mesmo. É, não dá mais pra trocar? Ah, daria, mas agora já foi, né? Tá lá, né? Ah, entendi. Ela, quem já baixou com ela já... Quem baixou, baixou. Problemas técnicos, galera, mas a gente vai melhorando com o tempo. Às vezes acontece. De toda forma, agradecendo muitos comentários nessas últimas edições dos Casts, e a gente tem adorado aqui. Pra quem não falou do nome, pode falar no próximo, né? E a gente tem recadinhos também hoje. Ah, sim, vamos lá. Vamos lá. Primeiro recado, participem da pesquisa que a gente colocou aí, tá aí na home do site, né? É só clicar lá. É, a pesquisa é rápida pra responder, com um minutinho consegue responder aí, e vai ajudar muita gente a melhorar o site, né? A gente tá planejando várias mudanças aí no site, melhorias. Respondam aí, e agradeço também quem já respondeu, né? Tem várias sugestões legais aí, o pessoal tá mandando. O segundo recado é que a gente vai parar agora. Esse é o penúltimo cast do ano. A gente vai dar um tempo e voltar só lá pra janeiro, né? A gente não tem data exata ainda de quando vai voltar, mas no próximo cast a gente avisa. Então, penúltimo do ano. Penúltimo do ano, o OrionCast vai sair. Depende do clamor, né? De pedidos de volta, né? É do quem vai voltar. Não, vamos sair de férias e talvez a gente não fique de recuperação. Tomara. Tomara que a gente não fique de recuperação. Então é isso, vamos para o nosso cast aqui de 2010, das nossas alegrias e tristezas de 2010. Obrigado e continue postando. Bom, e começando o nosso assunto de hoje, vamos começar aqui falando dos games que fizeram nós sorrirmos e chorarmos durante esse ano. Bom, vamos começar aqui a roda. Não sei se chorou, se sorriu, né? Palos, que jogo fez você chorar ou sorrir deste ano de 2010? Bom, vamos lá. O jogo que me fez sorrir muito foi o primeiro jogo que eu comprei pro PS3, foi o Heavy Rain. E, cara, eu tenho que admitir que é uma obra-prima. Heavy Rain é um jogo que todo mundo que tem PS3 deveria jogar. Quem não jogou, deve jogar. Quem comprou, deve comprar. Porque, meu, é inovador pra caramba. A jogabilidade dele é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente tá acostumado, né? Muito parecido com... Você tá jogando... Literalmente, você tá jogando um filme. Como eu disse pro Mr. Bubbles, é um filme B, porque, assim, o roteiro dele não é tão aprimorado, né? Ele podia ter caprichado um pouquinho mais no roteiro, mas, meu, é um joguinho must play, com certeza. Mas aproveita que você tá explicando o jogo e me explica como é que se joga, porque toda vez que eu vejo cena dele ou foto, só tem gente falando ou andando, assim, parece um filme mesmo. Como... É, exatamente. Onde que você interage? Como que você interage? Explica pra gente como é que é o mecanismo do jogo. Eu vou um pouquinho mais além, convença a quem não foi convencido pelo demo, que sou eu. Vamos lá, ó. Pra quem gosta de história, pra quem, ó, manja, tipo assim, quem acha que os jogos devem ter um pouco mais do que gráficos bonitos, Heavy Rain é uma ótima pedida. Meu, você joga assim, você joga um filme de um thriller, como se fosse, você estivesse jogando Seven, Sete Pecados Capitais. Você começa o jogo jogando como um arquiteto. E aí você, meu, você tá vivenciando, tipo, você começa o dia acordando, você vai lá, toma seu banho, e aí, tipo, as mecânicas são assim, apertar o botão repetidamente, é como se fossem quick time events, assim, no meio, o jogo inteiro, mas não são, entendeu? E assim, você começa o dia... Não, entendeu? Agora não tem nada mesmo. É porque, assim, os quick time events seria muito, seria comparar ele com, por exemplo, com God of War. Mas não, entendeu? Tipo, as mecânicas fazem sentido. Os lados para que você tem que mexer o controle, ele usa muito o sensor de movimento do DualShock 3, entendeu? Então, os lados que você move o controle, eles fazem sentido. Tem, por exemplo, se você tem que atirar em alguém, você tem opções. Você pode conversar com a pessoa antes de atirar, você pode simplesmente atirar. E o mais bacana desse jogo... Não importa o que você faça, o jogo sempre vai ter uma saída. Então, ele é totalmente imersivo. Assim, se você morrer com... Você joga com quatro personagens. A Madison, o Ethan, você joga com um detetive e com um investigador do FBI. E a história deles começa totalmente com pontas soltas e elas vão se juntando. E no final, é muito bacana, enfim. E, assim, você... Ai. Então, pode falar. Eu diria que é mais assim, é mais pelo, é um jogo que você interage na história, assim, é tipo como se fosse um filme que você consegue interagindo com os personagens e aí assistindo a história enquanto você faz as decisões e tem controle exemplo, sobre as ações. É um jogo que não tem game over, cara. Se você morrer com um personagem, tipo o Cristal, o jogo continua. Se você jogar, morrer com dois, o jogo continua. Se você morrer com três, o jogo continua. Se você morrer com quatro, o jogo te dá o final. Não que seja entendi. Um final. Ele vai sempre dar um final ruim, né? Final que todo mundo morreu. Final, entendeu? É. O jogo tem, se eu não me engano, tem 9 finais diferentes, entendeu? Você chegou a fazer todos? Todos. É o único jogo que eu tenho platinado no PS3 é esse, por enquanto. Pô, bacana, não sabia disso. Você morre com um, continua. Mas aí depende das decisões. Tipo assim, as decisões que você toma alteram completamente o roteiro. Alteram completamente, exatamente. Que você bacana. Pode jogar sendo mal, né? Básico, você pode jogar sendo bom, mas assim, as escolhas elas não são muito claras, entendeu? É, não é que nem, por exemplo, Mass Effect 2. É, exatamente. Isso também que é a minha crítica a ele, que é, você sabe que sempre se você colocar pra cima, você tá fazendo a escolha boa, né? O nice guy, né? E pra baixo você tá sendo o bad guy. Eu acho isso ruim também. Então, nesse não tem essa. Até mesmo porque a história dos personagens, ela não é tão clara, entendeu? Então, assim, você pode achar que aquilo é bom, mas no final aquilo pode ter uma consequência ruim. Ah, isso é legal mesmo. Entendeu? Então, é um jogo muito da hora. E assim, tem perseguição com carro, tem... você tem que defender prostitutas indefesas, se é que prostitutas seriam indefesas. Tem muito de relação pai-filho, porque assim, o objetivo do personagem principal é ir atrás do filho dele, que foi raptado pelo assassino do Origami, que é o vilão principal. Entendeu? Então, vale a pena jogar. Ele seria um Fahrenheit 2.0? Exatamente. Porque é da mesma produtora, né? Do Fahrenheit. Sim. São os mesmos caras, eles se aprimoraram, né? Um pouco. Porque o Fahrenheit, ele tinha aquele lance meio estranho que do meio da história virava um negócio meio de ET, né, cara? Começava a ter umas viagens assim. Não, no Heavy Rain não. A história vai pro lixo na metade. Então. Isso. O Heavy Rain, tipo assim, é lógico que ele deixa muitas pontas soltas, tem muita coisa que poderia ser melhor. Mas, assim, até que ele é bem... tudo bem amarradinho, sabe? Então, o demo vendeu mal o jogo, cara. Que você tá me falando aí de escolhas. Poxa, o demo foi literalmente controlar os movimentos dos personagens. Então, os caras focaram muito nesse esquema de jogabilidade inovadora, né? Mas, assim, o jogo não é só a jogabilidade. O jogo tem muita história, os gráficos são, fodidos pra caramba. Quando eu coloquei... no PS3 eu falei, não acredito que isso existe. É lógico que hoje existem coisas melhores, né? Mas pra época foi, fantástico. Pra época, né? Como se fosse muito longe. Cara, foi desse ano, pô. Foi desse ano. Você fala que quando saiu surpreendeu, né? Quando saiu surpreendeu. É lógico que depois Halo Reach desbancou. Ô louco, já assim? Ô louco. É bom, eu gostei bastante dos gráficos do Reach. Bom, a gente vai comentar aí ao longo do vídeo. E você, Mr. Bubbles, que jogo fez você chorar ou sorrir em 2010? Pra mim, o ano começou com Bayonetta. Legal, concordo por grau e gênero. Bayonetta, apesar de ter sido criticado pra caramba por causa da parte sensual, todo mundo falou que jogo era Quem critica a parte sensual do jogo, velho? É uma besta, velho. A Bayonetta é aquela mulher gigante que quando senta o joelho passa a cabeça, não é? Mas ele é todo exagerado, eu achei que foi de propósito. Tanto que no jogo não tem nenhuma parte apelativa, assim. Ela chega a ser engraçada até. Porque o Lula jogou também, não sei se ele teve a mesma sensação, mas eu não achei que. Ela fica fazendo Eu acho o seguinte, eu acho que pra quem viu Devil May Cry, Kratos, existem características, por exemplo, você pega um personagem como Kratos ou Dante, tem características masculinas marcantes e exageradas. Você pega uma personagem como a Bayonetta, vai ter características femininas exageradas. É normal. Lara Croft tem os peitos maiores que o mundo e ninguém fala nada. Agora consertaram, mas assim... mas a Bayonetta ela é exagerada mesmo, eu achei também. Ela tem umas pernas grandes demais, a cabeça dela é muito pequena. Mas eu achei artisticamente tá no contexto do jogo. Isso eu achei também. Bem aquilo. Não achei apenas. Cara, ela é uma bruxa. Tem que ser uma bruxa gostosa. Pronto. É isso que ela tem que ser. Tipo, a proposta do jogo é o jogo de uma bruxa gostosa. Pronto. Mas na realidade eu não vejo nem tanto por esse aspecto. O melhor aspecto que eu acho de Bayonetta é realmente a jogabilidade. Eu acho que eu nunca joguei um game que te deu tantas ferramentas na primeira fase quanto o Bayonetta deu. Eu adoro a jogabilidade isso que eu ia falar, eu adoro a jogabilidade de Ninja Gaiden. Mas se você quer pegar um jogo de ação que tem o um sistema de gameplay mais complexo e ao mesmo tempo que dá para você aprender, que não é impossível, o jogo não tem uma dificuldade matadora, eu acho que é bem equilibrado isso, é o melhor jogo do mercado, cara. Nesse aspecto de gameplay. A questão da parte artística, da história, isso eu acho que é muito subjetivo. Você fala assim, ah, tal história é legal, tal história é ruim. Isso é muito subjetivo. Acho que depende muito. Tem gente que gosta mais de certos universos ou não. Por exemplo, eu prefiro mais o universo de God of War do que o universo de Bayonetta. O universo de mitologia grega faz mais minha cabeça. Não quer dizer que um é melhor do que o outro nesse aspecto. Agora, a questão de jogabilidade, eu acho que Bayonetta é o jogo top em matéria de jogos de ação, assim, estilo Devil May Cry, God of War, Ninja Gaiden, é o jogo a ser batido no momento. Não tem uma jogabilidade muito automática, não? Eu não achei. Apesar de você usar bastante aquele Witch Time, né? Ele não fica fácil pelo fato de você usar, porque é muito difícil também você conseguir ativar. Né? Mas o Witch Time ele não é automático, ele é timing. É igual então, você fazer. Então, ele é timing, não é automático. Você tem que apertar a esquiva na hora correta, não é você. Você não solta a hora que você quer, né? Pode parecer que é fácil, porque os primeiros inimigos são lentos, mas depois começa a complicar essa história. Sim, sim. É. Mas só a primeira tela já é muito impressionante, de você estar jogando o ACG. A história sendo contada e você tá jogando. A apresentação tá visual, aquele pedaço. Sim, desculpa, é maravilhoso. Quem gosta de jogos de ação, não recomendo. Pode ir de olho fechado. E você joga ele até nas telas de loading. As telas de loading dão pequenos espaços para você treinar golpes. É para você treinar os combos, né? Ela fica livre num espaço vazio. Igual o Assassin's Creed também. Ele tem isso, né? É, ele é um jogo que não te deixa, digamos assim, parado em momento nenhum. A história não é boa mesmo, não. Se eu tivesse que escolher o melhor demo que eu joguei esse ano, seria Bayonetta, com certeza. Não, eu acho que é o jogo top nesse aspecto, em matéria de jogo, né? É que eu falei, a história, ela é uma coisa subjetiva, mas eu tô jogando videogame, eu gosto de história. Mas pra mim, videogame é 99% gameplay. E o jogo, ele entrega e muito aquilo que... Tanto que é um jogo que conseguiu uma coisa curiosa. Uma coisa só alcançada por Zelda Ocarina of Time. É o segundo jogo na história do videogame que consegue 40-40 na Famitsu, que é uma das publicações, as revistas de avaliação mais chatas que tem no Japão, e 10 na Edge, que é uma revista chatíssima da Europa. Só o Ocarina of Time conseguiu, ao mesmo tempo, 40-40 na Famitsu e 10 na Edge. Bayonetta, o que foi bem contestado também, né? Muita gente achou que foi comprado, então, enfim. Eu não acho, não. Qual foi a nota na Orion? Ah, não sei. Essa que importa pra mim. Então. Não, mas se fosse de uma produtora poderosa, se fosse de uma Activision, você até podia desconfiar, mas é uma produtora muito pequena pra falar que foi comprada. Não tem. A Platinum Games é muito pequena. Ela usa a Sega de publisher, então não dá nem pra falar. E aquilo, quem jogar vai ver que o jogo tem qualidade mesmo, tá acima do nível. E é muito legal o número de referências, né? Você derrota inimigos, cai em Halos do Sonic, e ela se transforma num lobo que nem Okami. Sensacional, não tinha pegado isso daí. Mas é verdade, faz sentido. Faz sentido, tem várias referências. Tem um sarcasmo imenso. E aí, continuando, né, aproveitando a entrada, Raziel, que jogo fez você chorar ou sorrir em 2010? Cara, foi um jogo que depois que você liga o console e fica olhando fixamente pra TV por 30 minutos, que é o God of War 3. O jogo que eu comprei com o meu PlayStation 3, o cara não queria me dar junto com o console, tive que ameaçar a mãe dele, mas veio. Ô, louco, velho. Caramba. Foi uma briga. Rolou e legal que eu falei, eu... Foi, Paulo? Rolou um momento homem mal na hora da compra. Rolou então, um momento homem mal. O legal é que eu falei, eu vou testar o jogo. Comecei a jogar, aí eu falei, calma que eu vou ter que parar, porque senão eu vou gastar o jogo inteiro muito rápido, né? E quando eu falei, vou parar, já começa a boss fight com Poseidon. Eu falei, agora eu não posso. Aí comecei a jogar e só parei 2 horas e meia depois. Eu sei que foi isso. Prende muito. Foi. Eu concordo também com você em cor, grau e gênero. Acho que é uma das melhores coisas que eu joguei em 2010. Mas fala aí, o que, que você... Você tinha jogado os outros dois? O que, que você espera? Qual era a expectativa de pôr a mão em God of War? Você comprou... Não, tipo assim, foi no lançamento, no começo do ano? Ou você comprou mais pro meio do ano? Não, mais pro meio do ano, em outubro. Uhum. Ah, então eu já Sim. era fã da série, né? Eu não sabia o que, que pode melhorar. Só a qualidade gráfica, basicamente. E é um aumento na qualidade, é absurdo, né? Só os seus titãs subindo um monte de Olimpo e você jogando enquanto isso, é de parar pra ficar assistindo. Uhum. O que eu gostei foram das mecânicas, por exemplo, aquela parte lá da cabeça do Helios não tinha na demo, né? De você usar o braço para aquela câmera sobre o ombro para bloquear a luz e se aproximar. Eles adicionaram vários mecanismos. Mas para mim, cara, foi assim: foi uma espera. Eu comprei na pré-venda numa loja lá fora. Demorou 2 semanas para chegar em relação à data do lançamento. E nossa, quando esse jogo chegou, eu lembro que ele chegou numa sexta-feira. Se não me engano, eu terminei ele no sábado. Caramba. Porque era um teve jogo... muita gente que fez isso, né? Eu vi muita gente comentando. Sim. Foi direto, assim, né? Você não desligou o videogame, né? Eu liguei o videogame 3 vezes. Foram três ligadas, assim, no videogame pra terminar ele. Mas eu tava cansado também quando eu terminei de jogar. Mas era um jogo que eu tava esperando desde que terminou o God of War 2. Então, pra mim, eu falo... Da geração passada, os 3 melhores jogos, assim, da geração passada pra mim foi o God of War 3, o Resident Evil 4 e o Shadow of the Colossus. Então, tipo assim, são dos jogos que eu espero uma continuação nessa geração, ele era um dos mais esperados. Então, tipo assim, ele teve aquele efeito de matar a sede, sabe? Você sugar... Se eu tivesse, assim, 24 horas no ar, no momento que eu tivesse botado a bandeja, eu tinha ido até o final. E o jogo, ele realmente entregou tudo que eu esperava. Tem uma coisa que eu não gostava no 2 eram as armas secundárias. Aquela lance, aquele martelo, eu achava muito ruins. Uhum. Aí com as novas, todas eu gostei. Não tem uma arma todas que eu acho chata. Eu adorei mais ainda as luvas. As luvas são espetaculares. Nossa, muito, tem um impacto muito grande. Ganha elas, então é lindo. É aquilo. Porque eu falei, a jogabilidade ela não foi tão renovada. Eu coloco o Bayonetta acima de God of War na questão de gameplay. Mas é aquilo. God of War tinha uma história comigo. Bayonetta é uma franquia nova que tá chegando. Então, ele fecha assim, ele fecha bem a franquia? Fecha bem, eu acho que fecha bem. Não enrolaram, tipo assim, a história cumpriu o seu papel muito bem. E a última luta, na realidade, tipo assim, tem as batalhas com chefes são tão boas nesse jogo. Eu acho que tem, assim, 4 boss fights que eu colocaria entre os melhores dessa geração, nele. Sim. Não, pelo conjunto assim do momento, você fica realmente de parar assim, tua mãe, teu pai, teus parentes na frente da TV e ficar olhando assim e falar, cara, que coisa maluca. Maluca isso que tá acontecendo. Minha mãe viesse aqui, vesse lá eu em alguma batalha lá, algum desafio do God of War, ela ia sair correndo, cara. Ia me chamar o padre. Ah, é? Não, minha mãe não faria isso, não. Ia chamar o padre. Esse menino tá endemoniado. Mas ele olharia. Meu pai, ele pedia pra eu matar Colosso no Shadow of the Colossus. Ele falou, mata uns Colossos aí pra eu ver, acho mó da hora. Ele pedia. Mas é também um dos meus destaques aí de 2010. Alguém mais jogou aí? Quem mais pode falar aí do jogo? Eu já rasguei aqui meus elogios aqui ao jogo. Eu joguei 30 minutos e não gostei. 30 Caraca. Minutos? Por que, que você não gostou? Mas fala pra gente, por que, que você não gostou? Ah, cara, eu achei mais do mesmo. Você achou mais do mesmo? Eu preferia o 1 e o 2. Não sei por quê. Mas, cara, tipo assim, você aprende os combos, você já pegou os jeitos de matar. Em meia hora não deu muito pra fazer muita coisa. Você ainda tem o jogo? Não, na verdade eu loquei, cara. Eu loquei o jogo e não me senti tão incentivado. Então pega, coloca de novo. Pega ali 6 cervejinha, cara. Dá um tempinho, senta lá na frente do console. Que, cara, eu não consigo. Não é que ele não seja mais do mesmo, ele é mais do mesmo, só que ele é mais do mesmo no volume 11. Mas sabe o que eu acho que aconteceu, cara? Não, ele é mais do mesmo. Uma semana antes eu tinha jogado Uncharted 2, cara. Então eu acho que deve ter sido isso. Deve ter sido a porra do efeito Uncharted. Ah, não sei, eu sofri o efeito Uncharted, mas eu joguei God of War 3 antes de Uncharted. Tá? Mas esse efeito Uncharted ele dura assim, quase um mês durou em mim, né? Mas eu entendo isso daí. Eu entendo isso daí. A gente fica meio pasmo mesmo. Depois a gente comenta do efeito Uncharted. E, bom, continuando aqui com os nossos depoimentos de 2010. Vamos a ele. É o cara que não perdoa. A mão de ferro desse cast. Hyde, alguma coisa fez você chorar ou sorrir em 2010? Não vale além Sonic, de trollar os trolls. Então, tem um jogo... não, não é o Sonic, não. Um jogo que eu gostei bastante, assim, que eu tava com até um certo hype antes de jogar, pelos previews que eu tinha visto antes, foi o Alan Wake, né? E eu gosto bastante desse gênero de jogo de terror, de suspense, e eu acho que ele atendeu bem. Foi um jogo que eu peguei, assim, pra jogar... cada dia eu jogava um capítulo, né? E ele tem aquele negócio de série, né? Achei bem interessante. E atendeu bem mesmo o que eu esperava. Eu imergi mesmo no jogo. E vale a pena. A gente até fez um cast já sobre ele, né? É, já tem, quem quiser saber então, mais, né? Tem muito. Procure. Que... Eu não lembro o número, mas tá aí na lista. É, eu também joguei, eu também achei. Eu não achei que ele é... Eu não colocaria ele entre os melhores de 2010. Então, no gênero ele foi melhor. Até porque no gênero não tá saindo mais nada, quase nada. Mas é um bom jogo, sim. Eu não colocaria como um dos melhores, mas eu achei muito bom também. É que assim, eu acho que o Alan Wake não é o melhor, mas ele se destaca entre muitos. Então, como eu sou fã do gênero, assim, eu gosto bastante desse tipo de jogo, né? E Silent Hill não tá sendo aquilo que foi antes, né? Não, e Resident Evil mudou, né? E Resident Evil não é mais terror, virou ação. Pra muito melhor. Não, é de opinião, né? Cada um acha que... cada um tem sua opinião. Mas, então, o Alan Wake, eu acho que ele... Ele é um melhor representante, né? Ele substituiu bem esses jogos aí, essas séries. Sabe o que eu achei legal no Alan Wake, cara? É que ele veio num momento que o... Eu posso estar falando besteira, mas ele veio num momento que o Xbox 360 estava muito deficiente de exclusivos. Né? Isso é verdade. E, meu, e ele matou a pau, cara, na minha opinião. É, eu concordo com isso daí também, tipo assim. E aí, exclusivos que são meio fora do perfil Xbox, né? Eu acho exatamente. Que, assim, mas o perfil FPS, do Xbox, né? Ainda é mais FPS, essas coisas. Não que eu acho que o console, tipo assim, ele oferece muito mais que isso. Só que eu acho que ainda a maioria dos jogadores jogam FPS nele. Então, tipo, você não tem tanto esse perfil que eu falo que é um perfil de jogador mais Sony, né? Jogos de ação, single player, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, ele veio completar essa lacuna, assim. Ele e não é tem um online. Exclusivo que não tem online, isso que eu ia falar. Exatamente, então. Não tem online. O online dele resume a você baixar novos capítulos, não tem um multiplayer, esse tipo de coisa. Então ele foge do digamos assim, da receitinha de bolo do que é um jogo de Xbox. Então, eu acho bem, acho que foi um jogo bem interessante. Eu fiquei, a única decepção que eu tive em relação ao jogo, eu achei uma falta de acabamento visual, essas coisas, até pelo tempo que ele ficou em produção, né? Foram 5 anos de produção. Também, é isso, né? Dá pra esperar algo um pouco mais bem, né? Acabado. Mais impressionante, né? Mas eu acho que é um não tirou jogo. Mérito, não. Eu não acho que também tira, né? Eu acho que cumpre bem, assim. É uma franquia nova também, sim. Né? A gente, tipo assim, não, ele não tem um histórico, né? Pra falar assim, olha, esse aqui era um baita jogo e caiu. Não. Isso que aconteceu. É uma franquia nova e que tem chance aí de ver o número 2 com muitas coisas melhoradas, eu acredito. É, eu acho que eu não fui muito com a cara do Alan Wake, que ele é um jogo que você tem que jogar pra gostar. Não é um jogo que em 5 minutos você gosta dele. Ah, não, com certeza não. Você tem então. Que, aí ele acabou não me ganhando por causa disso, cara. Você tem que imergir no jogo mesmo, senão não vai. É um jogo que demora mais pra envolver. Você tem que comprar ele, aí você vai olhar, não tem jeito, tem que jogar. Uhum. Mas e aí, homem mal, seguindo, que jogo então te envolveu em 5 minutos em 2010? Conta pra gente, qual Alan Wake não fez isso, mas qual o jogo que fez isso? Meu, puta, tem um jogo que a gente já descascou lenha aqui, que, meu, eu acho que vou até atropelar todo mundo pra falar, que é o Red Dead Redemption. Cara, pra mim foi a estrela de 2010. Deu, se eu soubesse, eu tinha pedido mais o Homem Mal no jogo pra você. Agora já era. Mas assim, o que, que eu achei? Bom, primeiro que eu sou, todo mundo sabe, eu sou fãzão de GTA, etc, etc, etc. Gosto da proposta de sandbox. Mas o que o Red Dead estourou foi a história. Assim, GTA 4 eu gostei pra caramba. Gostei da história, gostei dos personagens, são bem mais evoluídos. Mas no Red Dead Redemption, a Rockstar jogou tudo no volume 11. Assim. Os personagens são praticamente todos fantásticos. Até personagem que aparece duas vezes no jogo inteiro são fantásticos, cara. Gente que você encontra uma vez, faz uma missão no mapa, o cara ali te dá um choque, mais que personagem que você passa o jogo inteiro em outros games, cara. E sem contar também que o Red Dead é aquele jogo que você joga, vai acontecer isso, no final vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. De repente, pum, a Rockstar te dá um rodo que você chega no mais pro final do jogo, você não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Você tá não boa. Tem... Eu tô tentando, eu tô jogando a segunda vez pra ver se muda o final, cara. Porque, meu, é triste. É, então, é o jogo de muitas emoções, né? Ele não, no final ele não fica com a Mr. McFarlane? Não. Ah, não, o que é isso? É aí que tá, cara. Você joga, que assim, quem jogou 5 minutos de Red Dead Redemption, tem aquela história na mente, ele vai acontecer alguma coisa com a família dele que ele tá atrás e vai continuar daí. E é aí que o jogo te dá um rodo, cara. É, o primeiro jogo que eu senti isso há muito tempo foi o BioShock e Red Dead, assim, tipo, Mass Effect também e tal, mas o Red Dead Redemption realmente conseguiram colocar a história ali em primeiro plano, tipo, você tá pensando que é tal coisa? Então vai esperando que vai chegar um ponto do jogo que você não vai saber, você não vai ter ideia do que vai acontecer pra frente. Isso é muito legal e muito difícil em jogo. E o multiplayer é viciante. Multiplayer também, DLCs. Nossa, DLCs são pacotão completo. Rockstar acertou. Você é sério candidato a jogo do ano? Eu queria. A maioria dos sites? Eu queria. Eu acho um baita feito. Porque é a primeira, digamos assim, tudo bem que a Rockstar a gente sabe que é velho de guerra. Mas é muito bacana você ver um jogo, uma franquia de estreia ser jogo do ano, assim. Eu acho curioso. Não é tão de estreia assim, né? Porque ele já traz toda a jogabilidade de GTA, né? Ah, sim, a jogabilidade de GTA, mas tipo assim, num universo completamente diferente de GTA, né? A gente tava acostumado a ver. E ele é uma continuação, né? Se o Reach não tivesse saído, o Red Dead Redemption era a maioria. Era a maioria. Sei, tipo assim, depois eu vou comentar mais no final, qual que vocês acham, assim, não sei, eu gostaria de ver a opinião. Qual o jogo que vai ser, assim, eleito na maioria dos sites, ou pelo menos os vocês acham que vão ser os quatro mais indicados a game do ano pela maioria dos sites. Mas realmente, eu achei o Red Dead Redemption uma baita surpresa, é algo que eu não esperava, achava que ia ser bom, mas não achava que ia ser desse tamanho. Por exemplo, um Halo, um God of War, um Uncharted, uma franquia... COD, né, também já era de se esperar, né? Já é de se esperar. Agora, esse daí, tudo bem, mesmo sendo... Porque não era GTA, uma coisa é ser GTA. O novo GTA causa um frisson diferente. Esse não era GTA, não era uma aposta. Lógico, os caras da Rockstar deviam estar confiantes no que eles estavam fazendo, mas só eles sabiam o que eles estavam fazendo. Só eles. Então, rapidinho, eu tenho uma dúvida sobre Red Dead Redemption, que nem eu, não, eu tenho problema de conexão banda larga. O jogo vale mesmo ser o modo online? Vale, com certeza. Vale, vale cada centavo. Vale. Já volto, peraí. Fui comprar. Aí, tá vendo? OrionCast é matar. Mais uma venda, por favor, clique no banner do Submarino. Rockstar, ó a gente aqui, hein? Paguem a nossa parte, hein? Paguem o aluguel. Minha parte pode aluguel, pagar Rockstar. Em GTA. É verdade, então, eu comprei o coisa, eu fui influenciado aí pra comprar o Red Dead. Pelo cast, né, também. Tá. Eu não comecei ainda a jogar ele, não. É um jogo que eu tô devendo de 2010, só experimentei um pouquinho. Mas eu tá na minha lista aí pra promessas de final de ano pra 2011, sabe? Prometo que vou emagrecer, prometo que vou aprender inglês, prometo que vou jogar Red Dead Redemption e por aí vai. beleza. Mas e falando de jogos de 2010, eu vou falar de um jogo que eu tipo assim, a gente chegou a comentar do hype aqui, né? Eu esperava, mas também não esperava tanto e eu posso dizer que eu fui surpreendido. Achava que ia ser um grande, mas não achava que ia ser tão surpreendido pelo jogo. Como eu comentei, o pessoal vai lembrar dos casts atrás de Halo, eu queimei a língua com Halo, né, porque era uma franquia que eu não gostava, passei a gostar depois, tudo. E tem um pessoal aqui na rua que fazia Halo Party, né, linkava Xbox One pra jogar. E esse meu amigo aqui da rua, é óbvio que ele comprou Halo Reach no lançamento. E passado uma semana do lançamento, ele trouxe pra mim. Num final de semana, num sábado, né? E aí ele falou, cara, jogamos o começo da campanha. Eu achei muito interessante a forma como começou o jogo e a fluidez da campanha. E tudo bem, ele deixou aqui no sábado. No domingo à noite eu terminei o jogo. Eu não consegui parar também. Nossa, isso é muito rápido. Foi outro jogo. Não, é que simplesmente você não consegue parar. Você não consegue. Até no final de semana que tava frio. Então não, você vai, você quer saber e tá gostoso jogar. E eu falei, cara, eu achei disparado, assim, a melhor campanha de Halo que eu joguei, de todos os Halos, e pelos modos que eu vi, que eu explorei pouco o jogo, que eu devolvi pra ele, porque ele tá jogando muito online, eu achei, talvez, o FPS de console mais completo que eu já peguei na minha mão. porque tem customização, um monte de coisa para fazer, mas eu realmente gostei muito da fluidez da história. Eu acho que é a melhor trilha sonora, teve uma melhor artística visual no jogo, adorei o roteiro. Eu não sei, por exemplo, quem leu o livro do Reed, se achou que tá fiel ou tá muito resumido, não cheguei a discutir isso com ninguém, mas eu achei a história espetacular, achei o jogo espetacular. O gameplay é o melhor gameplay de Halo que eu vi. Você pode correr, tem itens como jetpack. Eu fui até lá no site do Halo Reach e coloquei a minha estrelinha lá em homenagem ao Noble Six, ao esquadrão de Spartans lá. E de tanto que o jogo me pegou, assim, era algo pra variar, né? Halo me pega sempre assim. É algo que eu não espero que eu vou gostar tanto, assim, legal, vou jogar. E o negócio faz você grudar e consome a tua vida por algumas horas em sequência. Então eu não sei se alguém aqui terminou e gostaria de comentar também, mas eu acho que foi... Não posso dizer que foi surpresa, mas me pegou como se fosse uma surpresa. Em 2010, eu destacaria Halo Reach. Alguém mais jogou? Pelo menos a demo ouviu na casa de alguém? Olha, eu não terminei, mas joguei um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Eu vou comprar a versão do... Vou comprar o Reach também, mas eu vou comprar aquela versão que vem junto com o console inteiro. Porque, meu, é muito bom mesmo. Com certeza é de longe o melhor Halo. Ele é mais parecido com o 3 ou mais parecido com o ODST, você diria? Ah, cara, eu acho que é um peneirão, hein? Todos. Ele tem elementos de todos. É o mais variado de todos. Você vai ter muita missão com o veículo e vários tipos de veículo também. Isso que eu acho bacana. Você não fica só a pé e atirando. Então, porque eu fiquei na dúvida, assim, eu achei ele bem bonito, só que nem o 3 eu joguei e eu achei legal, eu gostei do 3. Agora o ODST eu já achei bem, bem parado, sabe, bem chato. Não, se eu for comparar o 3 e o ODST, eu vou falar pra você o seguinte, o Reach, ele é o tempo inteiro sem parar. Ele é o pau comendo sem parar o tempo inteiro. Porque o ODST já é meio diferente. O 3 é bem mais ação do que o ODST, né? Uhum. Ele é mais ação que o 3. É bem mais ação que o 3 ainda. Eu acho que é o melhor Halo de todos. Ele reúne elementos de todos os Halos. Todos os Halos. Vamos dizer assim, os melhores elementos de todos os Halos. Melhorado visualmente, melhorado no gameplay, melhorado nas músicas, mais bem acabado ainda. E as fases de nave, você achou que foi legal? Porque saiu bastante trailer antes, né, Jim? Eu achei que ficou maravilhoso. Ela não é muito longa, nem muito curta. É tipo assim, rola uma nostalgia estilo Star Blade da Namco, assim, um pouquinho de Star Fox, sabe? Eu senti isso nessa parte espacial. E isso que eu acho legal de Halo, assim. Eu sei que a galera joga muito COD, mas eu não sou fanático por FPS. Mas eu falo, FPS de console, eu gosto de jogar Halo por isso, que é a variedade. Você não anda só a pé e atira. Você tem uma variedade muito grande de missões. Coisas que você não tá só ali o tempo inteiro. Parece que tem coisas que acontecem que são programadas no jogo, assim. Eu acho isso muito bacana deles. Ele é menos atirar e esconder. Não sei. Eu acho isso, assim. Não sei também se é o universo, mas eu acho isso bem, bem, bem bacana. Mas o que eu penso do Reach é isso, cara. Se você quer um FPS de console e tem um 360, faça esse favor, cara. Pode comprar o jogo, são horas e horas de diversão garantido. Apoiado. Alguém mais jogou? Paulo, você comentou, você chegou a jogar? Cara, eu só vi as pessoas jogando, eu não cheguei a jogar. Não chegou a jogar? O pouco que eu vi as pessoas jogando, eu fiquei de boca aberta. Principalmente pelos gráficos. Você achou? Eu achei os gráficos bons, assim. Não digo que são os melhores da geração. Mas ele recebeu um... Mas perto dos outros Halos, cara, ele deu um salto... Deu um salto bem grande. E tem uma surpresa bem bacana no final. O que eu acho, assim, legal. Tipo assim, no final, galera, sem spoiler, né? Mas no final você vai entender a tela do começo. No final você vai entender exatamente a tela do começo. Eu achei bem bacana. Tem uma surpresinha que a Band preparou também pra gente no final. Então eu recomendo pra todo mundo aí que jogue. Jogue Halo Reach. Acho que também vai ser, depois a gente comenta mais no final, mas acho que vai ser um dos indicados aí. E talvez ganhador. E continuando a nossa roda aqui. Vamos lá, Palos. Você falou de um jogo que fez você sorrir. Heavy Rain. E que jogo fez você chorar? Que jogo me fez chorar, cara? Final Fantasy XIII. O quê? Esse Final fez muita Fantasy gente chorar. Põe a musiquinha da NES. Não. Isso é inadmissível. Por que ele fez você chorar? É porque ele é muito bom e emocionante? Não. Meu Deus, como você é fanboy, Paulo. Cara, eu esperava muito mais, cara. Porque, assim, o hype que foi criado em volta de Final Fantasy XIII, tipo, todos os trailers que lançaram antes, todos os vídeos de gameplay que lançaram antes, tudo aquilo que foi feito, edição, saiu bundle, né, do Final Fantasy XIII, meu. E, no final das contas, meu, é um jogo, é um RPG japonês. Genérico. Mas genericaço. Sem carisma. Com a, tirar a Lightning, eu até gosto dela, cara. Eu acho até bacana, mas, assim, eles podiam ter inovado muito na jogabilidade. Eles até tentaram. Mas, meu, não tem mundo aberto. Aliás, é só do... Não, tem. 75% pra frente tem mundo aberto, mas durante muito tempo, muitas horas, você fica ali, tipo, seguindo o caminhozinho, chega, enfrenta, continua o caminhozinho, pega, chegou no final do caminho, chefe. Ah, mas até onde eu sei, até o 10 é assim. Só no final você tem a possibilidade de voar pelo mundo todo. É também. Não, o 7... É que eu tenho... Não, muito, o 10 ele falou, né? Eu tenho muito parâmetro no 7 e no 8, cara. O 10, o 8, o 9. Não, mas ele ele 7, é mais, cara. Ele é não, mais. Não, assim, o 7 e o 8, eles são abertos desde o começo. É, então. O 10, ele já é mais linear, assim, até o finalzinho, depois você tem... Agora, o ruim do 13, que o pessoal reclama bastante, que eu não acho que foi o pior dele, que o fato dele ser linear. Que ele é linear no começo, que eu até entendo que é porque ele pra trabalhar os personagens, entendeu? Mas você não consegue evoluir, cara. Não, mas é porque você não joga tanto no começo, você só vai jogando, evoluindo mecanicamente mesmo. E é mais pra acompanhar a história o começo. O que eu acho que é bem diferente do Fallout, por exemplo. Que no Fallout eles te jogam solto e você vai construindo a sua história você mesmo, né? E no Final Fantasy XIII, por exemplo, eles colocam uma história de 25 horas pra depois soltar você. Só achei que é grande demais mesmo. Mas não foi o que mais me incomodou, assim. A jogabilidade eu achei boa também, né? Eu achei que é bem legal até aquele esquema de paradigma que eles colocaram novo. O que eu achei mesmo é que ele não tem carisma nenhum. A história é muito ruim, fraca, assim, os personagens também não são tão bons. Não tem como comparar com os antigos. Assim. É uma desculpa pra ter gráficos bons, né? Não, o gráfico não tem nem o que gráfico falar. Gráfico foda. É foda pra caramba. O menu, as músicas pra mim são as melhores que já saiu até hoje na série. Sim, mas se a jogabilidade não vai... Não, a jogabilidade eu não achei ruim. O jogo é ruim. Ele é sensual, então, exatamente. Ele tem todos os itens bons. A jogabilidade é boa, o enredo é ruim. Agora, o gráfico é bom, só que o jogo não tem graça nenhuma. Sei lá, é sensual. Prefiro jogar o 9 de novo, que sai na PCN, do que jogar Vocês ele. Vocês acham que a fórmula cansou ou que não acertaram a mão nesse? A fórmula ainda rende ou que não acertaram a mão nesse? A fórmula rende, tanto que o DS tá aí pra provar isso, né? DS sai milhões de RPG nele. Milhões de RPG, 500 mil é Pokémon, né? Não, mas tem vários. Acabou de sair um agora, o Golden Sun saiu no DS. Não acho que é a fórmula que é ruim. Mas, sei lá, eu acho que eles não. Acho que é um problema dos jogos que ficam muito tempo em produção. Sei lá, 5 anos. É a maldição, hein? É a maldição, cara. É a maldição dos 5 anos, Alan Wake, Final Fantasy. E aí acaba criando muita expectativa, né? Aí as pessoas acabam, sei lá, vira igual Star Wars, nova trilogia, entendeu? Cada um cria uma coisa na sua cabeça e. Não é nada do que ninguém queria. Sabe o que eu acho que teria dado muito certo? Se eles, em vez de terem lançado o 13, tivessem feito um reboot do 7 com os gráficos que lançaram o 13, meu. Porque a história do 7 é bacana. Aí se tivessem introduzido esses elementos de jogabilidade que introduziram no 13, meu, mas o 7 ia ficar melhor. Cobrar um novo jogo? Mas aí não iam cobrar, falar assim, pô, mas por que não faz um jogo novo então? Então, eu também acho. Mas todo mundo espera um reboot do 7, hein? Vocês acham que o sucesso demais é um problema? Já dá o dinheiro que eles precisam. Não, isso é verdade. O público, não vai comprar de qualquer jeito. O problema é que você não renova, né? O custo de fazer isso aí também é caríssimo, né? Imagine. Apesar que eles devem ter faturado... o hype pra Final Fantasy era uma coisa tão absurda que simplesmente foi uma das maiores bombas das últimas E3 o fim da exclusividade dele no PlayStation, né? Foi, verdade. A internet quase caiu aquele dia. Inclusive muitas pessoas associam o fato dele ser ruim por ele ser exclusivo. Muitas pessoas se suicidaram naquele dia. eu acho que não tem nada a ver, é uma questão de mercado só, mas é... Não, é claro que não, né? Isso é idiotice, né? É idiotice. Achar que o jogo é ruim, como vocês falaram, o jogo não tem carisma, o carisma não tá na plataforma, né? Tá em quem faz, né? Tá em... Mas eu acho curioso mesmo, porque é um jogo que teve boas vendas. Teve, sim. Ah, mas assim, é, o público, é que assim, o público que conhece, que gosta, vai comprar, mas aí depois vai falar mal. Mas comprar todo mundo vai, que acompanha, não tem jeito. Mas eu acho que o gênero passa por uma certa crise mesmo. Ninguém tá conseguindo fazer nada tão novo assim. Sabe, quanto tempo faz que não tem um RPG como o melhor do ano? Uhum. Como melhor jogo do ano sendo um RPG japonês. É como na lista dos melhores jogos do ano, rapaz. Ah, mas aí ele não é RPG japonês, né? Ele já é outra proposta. Ele é RPG que presta. É. Boa. Allflame aí, Allflame. Allflame. É bacana. E Raid, algum jogo fez você chorar? Além de Final Fantasy XIII? Ou mais algum jogo fez você sorrir em 2010? Então, chorar, não. Mas um que eu tem também... Sonic? Não. Oh. Então, mas... um que eu também tava esperando bastante, assim... E até em plataformas anteriores, né? Ele não chegava a ser aquilo que se esperava, e agora eu acho que chegou um pouco mais próximo, foi o Castlevania, né? O Lords of Shadow, que foi um Castlevania em 3D e é bom, né? Incrível que pareça. O primeiro Castlevania 3D que é bom. É, então, os outros dois não eram tão ruins, né? Há controvérsias, então, né? Mas eles não eram tão bons também. Agora por que esse que é bom. Vocês já jogaram bastante? Alguém aqui terminou? Você terminou o jogo? Eu tô jogando ele agora, né? Nesse momento, inclusive. Tá. E ele é bom porque ele é o God of War e o Shadow of the Colossus junto com o Belmont, entendeu? Aí vira... Então, mas é porque eles abandonaram a ideia de tentar fazer o Castlevania clássico, né? Então, porque o Castlevania, o clássico, ele funciona, mas ele funciona em 2D só, né? Tanto que os jogos do Advance e do DS são muito bons, os 2D. Que eles são naquele mod do Symphony of the Night. Agora, até o Symphony of the Night, se fossem fazer um 3D dele, eu acho que não ia ficar tão bom. E esse do Kojima aí, a história dele tá excelente. O gráfico, a parte artística, tá muito bonito. Eles escolheram fazer uma coisa mais cinematográfica, né? Bem Quantas horas de vídeo tem ele? Ah, tem um pouquinho, viu? São dois discos, né? Então. Ele não é Xbox, ele vem dois discos. Kojima assinou, então. Então, mas tem muita coisa pra jogar também, né? Não é só vídeo, não. Ele é bom. Bacana. Sabe o que eu gostei, cara? É que, meu, eu jogava a fase, aí terminava a fase, aí abria os desafios da fase. Meu, dava vontade de voltar na fase pra procurar o que o desafio tava pedindo. Fazer aquilo que o desafio tava pedindo, cara. Eu achava muito bacana. Ele incentiva muito a fazer isso aí, voltar nas fases. Isso aí ele trouxe dos antigos, né? Isso aí ele... Todos não, né? Mas a partir do Symphony of the Night tem, né? Que é a jogabilidade que ele chama Metroidvania, né? Você tem que voltar toda... Não toda hora, né? Mas você precisa voltar nos cenários pra... Senão você não fica forte e não dá pra ir pra frente. Porque ele vai pegando novos poderes e habilita novas áreas, né? Uhum. Você diz que ele estimula você a explorar o cenário, porque aí você consegue evoluir melhor o personagem e ser recompensado dessa forma no jogo. É isso. Então, é mais ou menos assim, você tem lá uma parede lá que você não consegue quebrar quando você passa, né? Ele não é muito até de exploração, ele é mais ação, né? Mas tem esses elementos assim que você não consegue fazer na hora que você tá lá. Aí você joga e depois você consegue o poder de quebrar a parede. Metroid, né? Metroid. Então, igual os antigos também tinham isso, né? Aí você tem que voltar, depois tem o poder, você volta na fase e pega o item. Uhum. Agora, exploração mesmo não tem muito, ele é bem linear. Uma coisa pra você aumentar o tempo de jogo, né? É. Apesar que é um jogo bem grande, né? Sim. Bacana. Uma coisa, eu joguei só o comecinho, assim, eu vi na casa de um amigo, achei bacana, assim, gostei. Mas não sei se é um jogo que eu vou... fila tá grande, né? Agora, uma coisa até que eu vou falar aqui, um serviço público, né, é que não considerem a demo. A demo dele é muito ruim. Era o que eu ia falar. Então, eu joguei a demo. É a pior demo ever. Desconsidera, eles pegaram a pior fase que tem, a fase mais feia, mais chata que tem. Então, é porque eu não vi nada lá que eu não vi num God of War 2. Não, é horrível, porque é escuro, é chovendo e você só enfrenta lobo, né? Então não é legal. Depois daquilo tem fases muito mais legais. Não, e as cores do jogo são muito legais. E a história parece que muita tá boa. Cor. Eu vi uma boss fight só da história de 10 minutos. Deu pra ver que é muito boa. Ah, é Kojima, né? Sim. Tem nome. Quem gosta de Bayonetta, Castlevania... God of War, Shadow of the Colossus, Ninja Gaiden, não tem o que, é esse estilo, né, é ação. É muito bom. Tem, Tem robô? Talvez, viu? Tem titãs, né? Não a banda, mas... Tem cavalo. Tem cavalinho? Tem. É Epona ou é o agro? Bacana, legal. Eu quem sabe eu consigo dar mais uma chance pra frente aí. Eu tô esperando um amigo comprar. Fica a dica aí, galera. Quem comprar, puder me emprestar. Castlevania aí, consignação, Lula Molusco aceita. Beleza? Eu já tive que comprar God of War 3 esse ano, então a conta tá ficando alta. A conta de quanto mais games bons, mais alta é a conta, né? Esse é o lado ruim da coisa. E falando em conta aumentando, Raziel, que outro jogo aumentou a sua conta de 2010? Positivamente ou negativamente? Olha, eu vou falar de um jogo que me decepcionou, mas eu não perdi dinheiro com isso, porque foi emprestado, pelo menos. Ah, isso é bom. Alguém é perdeu pra você. Sim. Isso chama-se camaradagem. É, amigo serve pra essas coisas, às vezes, né? É. Só pra isso. Aí, mas é o Dante's Inferno. Que eu via vídeo, achava que ia ser muito legal, mas quando eu peguei pra jogar, eu vi que ele era um God of War 2 com gráfico melhor. Só e isso. Não é bom? Não era o que eu esperava. Eu joguei também. Eu coloquei ele aqui na minha. No, até num dos meus dos melhores aí, só pra contrariar. Melhor. Raziel, só temos um empate. Vamos lá. Por que é pior, Raziel? Já falou um pouco, né? Que é um God of War. Apesar que God of War 2 é um baita jogo. Não é isso, é que. Vamos ver, você só tem uma arma, que é a foice, e uma cruz. O resto, o gráfico do cenário, é legal assim, porque pelo que ele é, mas não é muito bonito. É, vamos ver. Você tem aquelas árvores de skill, mas metade é só pra uma aura, você não ganha combos melhores, só se escolher ser mal. Não, ele tem assim, ele. Você ganha. Você evolui a foice e a cruz, que são as armas dele. Se você escolhe absolver o inimigo, aí você ganha experiência pra evoluir a cruz. Se você escolhe matar, você consegue equilibrar os dois. Não, não, não é assim que você tipo, escolhe Little Sister? Mal. Exato. Exato. Exato. Você escolhe, assim, não, você pode equilibrar. Mas assim, o cenário, o gráfico dele não é o melhor mesmo, não. Ele é mais simples. Só que ele roda sempre a 60 frames, né? Não é só o gráfico. Por exemplo, eu não tive uma boa primeira impressão. Sabe a primeira boss fight contra a morte? Sim. Você começa com poucos golpes e ela tem muita vida. Você tem que repetir a mesma coisa 30 vezes pra morrer. No começo mas. Na boa, eu achei que o objetivo era morrer. Ah, é? Cara. Não, cara, demora, eu tenho uma outra impressão. Eu não joguei muito. Nossa, Raziel, desculpa, cara. Eu acho que eu fui relativamente rápido nessa parte. Aliás, não, mas demora porra, tanto. Chamou de ruim. Não, tudo bem. Eu não achei críticas. Não é tipo assim. Eu achei, lógico. Você tem que. Ó, eu joguei um pouquinho só do começo, né? Você tem que levar ela até um ponto, aí começa um minigame. Né? Se você perder o minigame, você tem a energia dela enche bastante. Né? É, aí sim. Você tem que começar tudo de novo. Só se você errar o minigame. Mas, tipo assim, eu achei que gerou uma das piadinhas até mais engraçadas de 2010, o Dante's Inferno, que é uma coisa que eu achei bacana. Meu, você começa matando a morte. Isso é legal, não é um spoiler pra ninguém, mas você começa matando a morte, eu achei bacana. Mas pelo hype que eu tinha pra essa parte. Uhum. Eu entendi o seu ponto, assim, não é o que você esperava, né? Uhum. Exato. Não é um jogo ruim, é que eu tive que limitar minha lista. É jogo de 2010 e não é que seja ruim, é que não era bem o que eu achei. Entendi, porque foi uma decepção sua, né? Ó, assim, o que eu falo é que ele é exatamente o que você falou mesmo. Ele é o God of War 2, só que com outro contexto. Sim. Que é o que eu acho mais legal, que é a Divina Comédia, não é? Sim, da Divina Comédia do livro, e você jogar nos círculos lá do inferno, que a gente até falou isso aqui, né? Cara, eu joguei e assim. Algumas coisas que eu não gostei no jogo. Eu concordo com o Raziel, que também estaria na lista de, tipo, decepções do ano. Primeiro, os cenários são bonitos, até são, mas eles não são. Eles não têm aquele ar de grandeza que o God of War tem, cara. Eles não são épicos, eles né? Não são, eles não são épicos, mas não são gigantescos, entendeu? Eles isso, são... exatamente. Outra coisa. Beleza, você tá jogando, aí você chegou num determinado ponto, aí você, infelizmente, morreu. Aí você volta no save anterior. Só que os itens que você pegou. As coisas que você fez também voltam no tempo. Entendeu? Tipo, não fica pego a parada. Então você tem que fazer tudo de novo. Mas assim, é tudo. Nossa, tudo. Que chato. Então aí fica chato, cara. Fica maçante. Tipo, os checkpoints são. Não tem checkpoint ou save point bem distribuído. Exatamente. Você pode acontecer de você jogar uma hora e perder tudo que você fez. Uma coisa é você perder os últimos 10 minutos. Outra coisa é você mata um pouco. Se você não tiver com muita vontade de jogar. Exatamente. E outra. Outra coisa, pode completar. Outra coisa que eu também não gostei foi o minigame quando você absolve a alma. Ah, tipo, o Guitar Hero. Muito Guitar Hero. Muito Guitar Hero, só que muito piorado. Cara, não é bizarro, hein? Outro, cara, eu joguei a versão do PSP, é só apertar o bola só. Que é pra apertar o bola, ele já absolve. Ganhei nesse ponto. PSP ganhou nesse ponto. Gente, às vezes a simplicidade é melhor, né? Não é absorve, hein, gente? A galera. É absolve. Ele tá perdoando, tá absolvendo, tá absorvendo. Eu gostava de ver quando ele punia as pessoas. Você fala, vou punir. O que ele faz? Cata uma cruz e enfia na testa do testa cara que do... sofreu. Eu só achei. Cara, o que eu achei mais esquisito, cara, é no começo você inicia lá arrebentando, matando todo mundo. De repente vem um cara com a faca do tamanho de um cortador de unha e te mata. Ah, sim, isso também. Porra, que ridículo, cara. Ah, é, isso daí é bem ridículo. Isso é bem pastelão. O cara vem assim, né? Pronto, morre, cara. Mas muito tosco. Falando da piadinha, uma das coisas mais engraçadas que eu vi esse ano foi sobre isso. Tá assim, o que a morte aprendeu com Dante's Inferno? Aí tava a morte com uma Uzi nas costas, assim. Vocês entenderam a piada? Eu não sei se eu entendi, não. Eu também acho que não. Vocês entenderam? Cara, assim, o que a morte aprendeu. Tem essa imagem em algum lugar aqui. Eu vou... Então, o que a morte aprendeu com o Dante's Inferno? Aí tá ela com uma Uzi. É uma assim, arma secundária, é isso? Não, cara, tipo assim, é porque uma Uzi ela mata de longe, né? Perto, eu acho, né, que com a imagem deve funcionar melhor, né? É, com a imagem funciona melhor. Mas mesmo que tenha ficado ruim no cast, vocês podem usar pra rir aí e esculachar a gente no mural. Pode esculachar no mural. Pelo menos serve isso. Bacana. Legal. E. Ah! Bom, vamos lá. Essa foi muito tosca. Mas pô, eu ri muito, cara, dessa imagem. Eu ri muito dessa imagem, cara. O que a morte aprendeu com Dante's Inferno. Procurem, vocês vão gostar. Nossa, e você, homem mal, você. Algum outro jogo te ensinou alguma coisa? Olha, eu vou citar um jogo aqui, um que me fez, deu bastante alegria esse ano, que é o PES. Não? É o Splinter Cell Conviction. Ah. Que PES não ia ter como. Então, pegadinha, né? Pegadinha. Todo mundo ficou, vai ser agora. Não. É nem com o Silvio Luiz narrando, pô. Eu vi uma entrevista do Silvio Luiz falando sobre a narrativa. Meu, ele parece aquele tio esquisito que ninguém convida mais pras festas de família, tá ligado? Meu, eu acho ele engraçado, cara. Eu acho ele engraçado. Mas vamos lá. Um joguinho que assim, eu sempre gostei da série Splinter Cell. E foi uma promessa agora pra essa nova geração. Todo mundo tá falando do Conviction. Prometeram um monte de coisa que depois no final falaram que não dava e tiraram tudo. Tal. Eu realmente tinha perdido o tesão pelo jogo. Até o momento que eu peguei emprestado, joguei e, putz, é muito bom mesmo. É um Splinter Cell com todos os elementos, apesar do seu personagem lá, o Sam Fisher, não fazer mais parte da Third Echelon, não ter mais aquele milhão de gadgets. Eu acho que assim, foi um reboot estilo James Bond. Quem tá acostumado com o James Bond antigo e viu o James Bond novo, é a mesma coisa do Splinter Cell, do Sam Fisher, do Conviction com os outros. É uma versão mais que ele tem que se fazer mais esforço, você tem que dar mais porrada, você tá mais vulnerável, você não tá tão bundão igual o Snake no Metal Gear. Você tem que se esconder, mas você consegue se defender. E narrativa também, a história foi bem bolada. Eles ligaram com a história do antigo, que tinham assassinado a filha do Sam. E, meu, você matar a filha de um puta agente é assinar atestado de morte. E eu acho que ele entregou muito bem, cara. Não sei quem jogou aí, mas... Poxa, caraca, foi um dos melhores Splinter Cells que eu joguei. Eu joguei o começo dele só. O que eu achei interessante, assim, é que é a forma como ele apresenta a jogabilidade pra você. Ele apresenta de uma forma simples, assim, pra você se mover do ponto pra outro, ele marca no cenário. Isso eu achei interessante, isso eu achei bem bacana, mas eu não me aprofundei no jogo. Mas eu vi, assim, que pra um jogo stealth, né, eu acho que facilita pra quem vai começar, pra quem, digamos, tá tendo o primeiro contato com um jogo desse estilo. Os flashbacks nas paredes ali, tudo em real time. Aquela parte de interrogatório é bacana, realmente isso é bem bacana, tem várias modificações. Mas eu não me aprofundei no jogo pra saber. De qualquer forma, foi um jogo que eu olhei assim e falei, pô, bacana, achei, nunca fui fanzaço de Splinter Cell, essas coisas, mas eu gostei da experiência que eu tive ali, nem que for bem curtinha do jeito que foi. Alguém mais teve contato com Splinter Cell Conviction? Eu joguei e terminei, cara. Eu achei bem bacana. Eu curtia ficar espancando as pessoas de maneiras diferentes. Uma hora ele jogava a cabeça em cima da mesa, outra hora enfiava dentro do armário. Cara, você puxar a gente da janela, né? É, exatamente. Todo mundo gosta de fazer isso. E é um jogo que é um prato cheio pra fazer isso, cara. É, eu gostei. Os gráficos eu achei bem bacanas também. Eu não lembro como eram os anteriores, assim. Eu lembro de ter jogado um no PC há muito tempo atrás e não tinha gostado. Os já eram, sempre foi. Sempre foi, assim, top-notch de gráfico, cara. Eu lembro que o primeiro jogo que eu vi um personagem ter o movimento dos dedos, sabe? Ter um movimento individual de cada dedo foi o Splinter Cell, que era o primeiro. E tem o modo multiplayer, né? Que também é bem bacana, cara. Ele tem um co-op, a lá Modern Warfare 2. Exatamente. Que serve de prólogo pra... E o bom é que serve de prólogo pra história, né? Eu acho que, tipo, tanto faz você jogar antes ou depois, você tá bem atendido. Bacana. E só de curiosidade, igual eu falei da relação do reboot de James Bond, reboot de Sam Fisher, a primeira parte, igual quem jogou no começo viu a cena lá do interrogatório no banheiro, que é num banheiro e tal, você vai batendo o cara em tudo que é coisa, que é exatamente uma das primeiras cenas do primeiro novo James Bond. Que é a ligação aí de que eles realmente queriam fazer um reboot da série baseado no que foi feito. Ah, e curiosamente, é um exclusivo, né? Apesar de ser de uma software house da Microsoft, né? Ser da Ubisoft, que eu saiba, ele é exclusivo do 360, né? Não sei se por tempo, essas coisas, mas não saiu em outra plataforma. Não, eu queria nem por tempo, não. Acho que assim, né? É que ele não é bundão igual o Snake, né, velho? Então acho que o pessoal do PlayStation não vai gostar. Mais uma dessa e começa uma flame aqui. Ô louco, ô louco. Ô louco. Não, mas é bacana. Tipo, eu lembro daquilo que o Paulo comentou, né? É um exclusivo que não é um estilo muito do Xbox. Apesar dos outros Splinter Cells terem saído todos, assim. Mas não é um FPS, né? É um stealth action game. Mas bacana. Né? O game fica aí a dica pra galera. Eu só digo uma coisa. Sim, sim, vamos lá. Sam Fisher jamais se esconderia dentro de uma caixa, velho. Bom, com isso certeza. É com Sam certeza. Fisher, eu concordo também. Sam Fisher jamais se esconderia dentro de uma caixa. Sam Fisher é aquele cara. Tô escondido. Me viram? Foda-se, vou picar a bala. Não me achem, aquele. Não me achem. Tô escondido. Me viram? Beleza. Não é aquele cara. Não é aquele cara lá que anda com uma fitinha na cabeça lá que tô escondido, me viram, ferrou, morri. Não, e o esquema do bullet time dele também é bem bacana. É, e o bom é que você tem que ganhar, né? Que você marca os alvos, né? Você marca os alvos, ele elimina. É, e você só ganha com a execução stealth. Exatamente. Você tem que executar a pessoa em modo stealth, também ela te vê no melee pra você poder ganhar essa item, você poder marcar alvo e atirar estilão. Dead Eye, do Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, Eu tenho parecido. Uma dúvida sobre esse jogo aí, sem querer criticar. Como é que você é stealth quando bate a cabeça do maluco numa mesa? Ninguém vai ouvir. É aquela, igual eu falei. Você quer ser stealth, sim. A partir do momento que você não quer ser stealth, você tem peito pra enfrentar o que tá na frente. Ele é stealth até alguém ouvir, né? Depois que ouvir, vira COD, é isso? É. Ele é um ninja que vira o Rambo, velho. É isso. Tá certo. Beleza. Eu gostei do esqueminha de enfiar o espelho por baixo da porta. Bom, isso é legal também. É, nos outros ele... Então, é aí que tá. Nos outros antigos ele tinha uma câmera, uma câmerazinha e tal, que você até ganha depois no jogo, mas é o rebutão, cara. É o espelhinho ali de moto embaixo da porta. Bacana, bem bacana. Ou seja, Homem Mal foi muito bem atendido pelo jogo e Palos também. E você, Mr. Bubbles, que jogo atendeu também muito bem em 2010? Posso falar dois? Mais? Claro, vamos lá. Roubaram então... da minha lista de novo, hein? Então, logo depois do Bayonetta, né? Logo no começo do ano que eu joguei bastante foi o Mass Effect 2 e o Bioshock 2, né? Tudo dois. E, não, então, do Bioshock, né? Too obvious eu falar do Bioshock. Por que será? Então, eu gostei, apesar de ter gente que falou que ele era um jogo desnecessário, né? Não precisava lançar, não acrescentou em nada. Eu achei que ele acrescenta, sim. Ele acrescenta o universo e ele tem uma jogabilidade melhor do que a do 1. E a primeira vez que você joga com o Mr. Bubbles, né? Você joga com o Big Daddy. Só que não achei que dá tanta diferença, porque pelo fato dele ser primeira pessoa, né? Não, você acaba não tendo tanto essa impressão, né? Ele é mais pela arma de broca, né? Mas como eu não usei tanto. É quase uma extensão do primeiro jogo, assim, né? Continua a mesma coisa, praticamente, né? Só, a jogabilidade melhorou bastante, né? A gente até já falou disso aqui, né? Que agora você pode usar os plasmid numa mão e a arma na outra. Dá pra você combinar plasmid com arma. Então a jogabilidade é bem melhor. O que eu falo assim é que o jogo em si não teve inovação nenhuma, né? Não, ah, assim, eu discordo, cara. Eu discordo, eu discordo. Eu acho que onde teve mais inovação foi no jogo. Claro, da minha lista. Roubar uma da sua lista. É o BioShock. Agora deixa eu comentar um pouco também. Eu também quero comentar em cima de BioShock 2. Vamos lá. Ele inovou na parte das Little Sisters também, né? Que você pode adotar uma delas. Sim. Você pode adotar as Little Sisters pra sugar Ada. Eu acho que, tipo assim... É a parte de você segurar as hordas, né? É, foi uma adição legal também. Difícil pra caramba. Cara, eu fiz todas, cara. Eu adorava fazer aquilo. Aquela não, arma de metade, hackear. Na metade pra frente eu também aprendi a fazer, aí não tive tanta dificuldade. Mas no começo eu apanhei bastante pra conseguir fazer. É, eu fiz todas também. É, então, mas o jogo ele te recompensa por isso. Vale a pena fazer aquilo, mas é divertido você armar o circo, assim. Eu armava vários circos, assim, sabe? Colocava decoys. Ciclone, né? Ciclone. Colocava ciclones, aí circulava tudo com fio elétrico, colocava mini turret, né? Cara, era uma festa, assim. Eu me sentia como se estivesse fazendo uma festinha de aniversário, cara. Tipo assim, eu acho o BioShock, assim, depois de passar do jogo, é claro que o 1 tem uma baita história, uma reviravolta, só que o 2 no universo já tá criado, né? Acho que se os caras fizerem uma outra reviravolta no 2 na história, ia ficar manjado. E o que eu gostei é que eles investiram muito mais no aspecto jogo de videogame. Então eu acho que o 2, ele é muito mais jogo de videogame do que o 1. Ah, isso eu concordo. É incomparavelmente, assim. O 1, ele tem uma história muito marcante, mas eu achei a história do 2 muito boa. Muito boa, cumpre muito bem o papel dela, mas é muito mais jogo de videogame do que o 1. E o 1 é mais impactante também, né? Mas é que o 1 é o primeiro, né? Então, é mais impactante por ser novidade, né? É, a gente fica maravilhado de conhecer Raptor, conhecer a história. Você não tem mais esse impacto no 2. Mas é o que eu tô falando, pessoal, às vezes a gente fala tanto de história e eu falo, tipo, eu tô jogando videogame, eu não tô lendo um livro ou assistindo um filme. Então, o principal aspecto pra mim, eu penso muito nisso, tipo assim, eu vejo muito isso, do jogo é o gameplay. Então, tipo assim, eu achei o gameplay de até comentei com o Mr. Bubbles no começo, que eu não tinha gostado de cara do mecanismo de hackear, que tinha ficado muito rápido. Eu gostava do Pipe Dream, que era mais lento. Depois, com o tempo, eu falei, cara, eu acostumei, é melhor assim, porque o jogo ganha uma fluidez muito maior. É, se bem que eu gostava mais do Pipe Dream também, eu achava ele divertidão. É, ah, eu não sei, eu acho que depois uma hora enche o saco aquilo lá. Eu preferi esse. Então, Pipe Dream, uma hora que cansa. Eu preferi esse, que tanto que muitas vezes eu ia arrombar um cofre, aí eu começava a fazer o minigame, aí acionava o alarme, por exemplo, cara, eu ia fazer o minigame de novo, porque, tipo, era mais fácil você fazer o minigame, passar e cancelar o alarme, do que você ir procurar a chavezinha. Realmente. É, mas eu acho que eu gostei mais porque eu também gosto bastante de puzzle, né? Jogo de puzzle. Então não é, eu me agradava. Ah, mas toda hora a mesma coisa? Ah, não. Né? Eu sentia, meu, tipo, no 1, eu senti, tipo, ação, e hackear a máquina. Ela embora. Mas esse também, assim, ficar apertar na hora certa. Eu achei que não tem graça nenhuma, velho. Quem é acostumado com Gears igual eu, esse minigame aí é lindo. Ah, sim, fazer o reload pra quem faz o reload. Mas, cara, eu acho assim, é um aspecto tão pequeno do jogo e que realmente não deveria. Foi muito bacana. Que não deveria nem estar sendo comentado aqui. Não é questão de estar sendo comentado, mas, tipo assim, eu acho que os caras simplificaram justamente por isso. Porque não é um aspecto tão... tinha um amigo que brincava, falava assim que BioShock 1 é a maior desculpa que inventaram pro cara ficar viciado em Pipe Dream. Então, tipo assim, na realidade, aquilo tudo ali era o resto, tá ligado? O importante mesmo era o Pipe Dream, é a cópia mais cara que venderam de Pipe Dream. Era BioShock 1, né? Então, ele é um bom livro que vem com Pipe Dream. E eu acho que o 2, ele é um baita jogo de videogame. Eu acho o 2 é um jogo muito melhor também. Porque no primeiro, quando você ficava suando frio com os Big Daddy, no 2 você quase chora com as Big Sisters. E a questão de você ser um Big Daddy, e a variedade de inimigos é maior, né? Você pode enfrentar Big Daddies. Tem de tudo. Mas outra coisa que o pessoal falou, não deu tanta diferença ser Big Daddy, mas aí tem que lembrar que ele é fiel no aspecto história. Ele se passa 10 anos após o 1. Então, o que que acontece? A cidade Raptor é muito mais violenta, digamos assim. Então, os inimigos são muito mais fortes. O personagem, digamos, do BioShock 1, ele não sobreviveria nessa Raptor do BioShock 2. Eu achei ele mais fácil. Não, eu achei, tipo assim, aqui é aquilo, ele te dá mais possibilidade. Eu usei tanta a broca misturado com outras coisas, tem tanto mais possibilidade pra você brincar com o jogo, os plasmids, assim, que, cara, é aquele plasmid de summonar droid, eu achava espetacular, cara. E o jogo, ele cria muitas oportunidades de você usar tudo isso. Então, o Trap é o melhor plasmid que tem no jogo todo. Nossa, o Trap dá pra você ainda combinar com fogo, com choque. Aí eu fazia fogo embaixo, quando pegava aquelas salas apertadas, eu colocava um Trap, colocava fogo no chão, aí eu colocava um Trap e colocava choque em cima, pro cara ricochetear. Sabe, coisa desse tipo. É assim, só pra completar, eu não gostei do multiplayer, achei que foi desnecessário, porque não tem nem como comparar com multiplayer tipo Halo e COD, né? Não, é, então, é. Eu acho que é um defeito, não. É um defeito dessas ondinhas da nova geração. Tipo assim, acho que os caras deveriam ter dado mais uma fase ou duas pra gente no single player, ao invés de investir no multiplayer. Eu concordo. Tem jogo que, sim, tipo assim, FPS, corrida, beleza, faz sentido multiplayer. Agora, esse negócio de querer colocar em multiplayer em tudo que é jogo, na minha opinião, é uma forçação de barra da geração atual pra... Os caras estão tentando evitar que você revenda o jogo, sabe? Eu acho que é ridículo, né? Também multiplayer acho. É muito bom pra alguns jogos. Tem jogo que eu acho que não cai. Esse eu acho que é um mal dessa nova geração. Tudo tem que ser multiplayer. Se não for multiplayer, não presta. BioShock, isso a gente já falou em outro cast. BioShock eu perdi... Eu não tinha jogado... Quando gravaram o cast, eu não tinha jogado ainda. Mas eu perdi o rodo... Que eu curti do primeiro da história, mas eu gostei da parte da Little Sister, cara. Eu achei que pra mim foi o equivalente, enxergar rápido como a Little Sister enxerga. Exatamente, né? Também achei isso o equivalente. Tipo, eu achei uma bela surpresa o último plasmid do jogo. Eu não vou falar qual é. Eu achei genial isso daí, achei genial. É que os caras, tipo assim, eles pegaram o que era história e transformaram em gameplay. Isso pra mim foi o mais importante do jogo. Então eles tiraram coisas. Você não assiste só. Você toma, você faz acontecer. Isso eu achei bacana. Eles transformaram a reviravolta de BioShock 2 em uma reviravolta em gameplay. A reviravolta de BioShock 1 é uma reviravolta em história. Também. Uma reviravolta que você pode ter num filme, num livro, não num jogo de videogame. Entendi. E assim, completando o outro que eu falei, do Mass Effect, né? Pra mim é um dos melhores começos de jogos que existem. Quando você já começa, eu vou falar isso, não é spoiler, porque já tem no comecinho, quando no começo a Nemesis, né, que é a nave deles, já explode, se despedaça Norman, toda. Isso, desculpa. Norman. Vi o comecinho dele. E o. Puta, agora eu esqueci até o nome do personagem principal. John Shepard. Ó, eu vi só. Então, e quando ele morre no começo e a nave explode, ela já parece que o jogo vai ser totalmente diferente do primeiro, né? Porque tudo que você tinha de ligação com o primeiro vai pro saco, né? Logo no segundo. É, eu olhei assim e falei, ai, caralho, e aí? Tipo. É, né? Você fica pensando, e aí, o que eu vou jogar com quem agora? O cara morreu, a nave explodiu. Como é que nossa, vai ser essa bosta? Nossa, cara, tipo assim, eu não joguei Mass Effect 2, eu vi jogar em o começo. Eu achei o começo, assim, uma das cenas interativas mais bacanas que eu vi esse ano. O começo do Mass Effect 2 é um dos começos mais animais de jogo. Principalmente aquela parte que a nave tá sendo destruída, que você entra numa parte da nave que não tem pressurização, que você consegue olhar o espaço. Aquilo é surreal, cara. Você vai atrás do piloto lá. Como é que é o nome do piloto? É o Joker. É o Joker, exato. Exatamente, e ele tá tentando lá, tá pilotando a nave lá, tá tentando salvar a nave. Eu também acho, apesar de ser um RPG, tem um dos começos de ação mais insana desse ano, cara. Eu acho ele até mais ação do que RPG, inclusive esse segundo eu achei que eles tiraram tudo que tinha de chato no primeiro e deixaram ele só com as partes mais interessantes, assim, achei que ele tem os lugares mais legais pra explorar. Bacana, bem bacana, bem bacana. Alguém mais jogou Mass Effect 2? Eu só vi o comecinho, tô falando. Eu fiquei impressionado o começo. Alguém mais aí jogou? Eu joguei o começo também, só que na demo, né? Aliás, quem quiser ver esse começo é só baixar a demo. E o legal é que tudo que você fizer na demo é porta pro quando você for jogar o jogo normal. Tanto que você pode até começar já do ponto que termina a demo, se você quiser. É legal. Eu joguei muito. E ele é um jogo que vale a pena você ter o primeiro e o segundo e você sempre seguir seu save mesmo. Que então, ele vai seguir na história toda. Cara, isso eu achei assim que não foi muito útil, não, porque no primeiro eu parei level 50, acho que podia jogar e ia até o 60. Parei level 52 com 99999 de dinheiro. Aí você não queria começar com tudo isso, não, né? Não, mas quando comecei o outro, level 5 e 100 mil. Ah, senão você ia começar overpower, né? Não, Não, não começar o Overpower, mas eu achei que, tipo, a recompensa... Seria maior. Seria maior, porque, meu, level 5, putz, cara, level 5 no primeiro, na primeira tela ali, cara, no máximo na segunda você ia conseguir chegar. Eu joguei o primeiro, achei muito foda, e eu tô esperando sair o port pra PS3 pra ver o que, que esses caras vão inventar. Eu também, tô no hype agressivo pra PS3. Então, eu li sobre esse port pra PS3, diz que vai ter a história resumida do 1, né, em vídeo, mais ou menos assim, que você toma algumas decisões só, e aí vai vir o 2 com os DLCs que tem do 2. Só que tudo no disco. Num disco só. Nossa, vai vir um resumido no PlayStation 3? Vai ser a melhor versão que existe, então. Então é a Disney, tipo assim, vai ser o 1, só que você vai, tipo assim, é o 1 que você joga assistindo, tipo em Quick Time Events. Ah, é o que eu achei, um meio parado mesmo. Vale a pena, hein, velho. É curioso, né? Eu que não comecei, mas... Se fosse ele sozinho, já valia a pena. Então. Ah, mas eu que não comecei, quem sabe eu pegue no PlayStation 3, às vezes até por conta disso. Porque eu, tipo assim, eu não joguei o 1 até hoje. Pra começar um, dizem que o 1 tem umas partes chatas, né? Ah, o 1 é bem parado. Se você não gosta muito, é melhor você pegar essa parte, esse aí mesmo que você já vai passando só o vídeo, e começar pelo 2, que ele é bem melhor. Mas é o que eu tô falando, cara. Eu não achei em nenhum momento obrigatório ter jogado 1. Eu senti que eu poderia ter começado um save novo e não ter tido diferença. Ah, não sei, acho que você tem que pelo menos ler uns backlog pra entender o universo, mas, assim, da história, eu acho que é importante você ter entender, sim, pra jogar o 2, né? Não, nossa, mas vocês me deram uma bela dica, eu vou acabar pegando isso no PlayStation 3. Gente, não tinha pensado nisso. Não, é sério, porque todo mundo fala que o 1 é bom, mas é meter umas partes chatas. Eu lembro quando o Homem Mal, ele tava jogando 1, ele falou pra mim, cara, o jogo é bom, mas tem umas partes chatas, assim, até começo, metade principalmente, o começo é chatíssimo, ruim, você tem que jogar o começo tendo certeza que vai ser bom. Enquanto você não pega as armas Spectre, meu, o jogo é morno. A partir do que, meu, você é muito underpowered, né, você é muito soldadinho de chumbo, cara. Cara, mas o que eu vi, assim, da história, tipo assim, do 1, que eu já vi o pessoal comentando, tipo, os humanos, eles são uma raça meia boca, né, no universo, né? Ninguém elas são a raça aspirante, né? Então, os humanos são uma raça zoada. É o 06, a raça 06. eles são os aspira. A raça 06. Então, curioso, bela, tipo assim, esse vai ficar pra 2011 na versão PlayStation 3 pra mim. Porque pelo menos no começo do 2 eu fiquei impressionado mesmo. Quando eu vi, eu falei, caramba, que bagulho louco, cara. Que negócio legal. Jogaço. Inclusive eu tenho que comprar ele pra jogar de novo, que é... Galera que joga aí Raziel, que joga RPGs orientais, já teve algum contato com Mass Effect? Não, mas eu tô esperando sair pro PlayStation 3. Eu vou comprar esperando sair também, né? Então acho que a gente vai nesse barco aí também. Nós vamos jogar ele na Skynet. Bom, e continuando a nossa lista aqui, já emendo, Raziel, mais algum outro jogo aí que embarcou no seu PlayStation 3 esse ano ou em outro console que tenha feito você rir ou chorar? Ixi, infelizmente já leram minha lista toda. Já leram sua lista toda? BioShock 2, Bayonetta, o Dante's Inferno e o God of War. E Palos? Palos adiciona mais um jogo? Ah, cara, olha, eu quero fazer uma menção honrosa a um jogo que nem é de 2010, mas só pra aproveitar que a gente... Também só, não, fala pra caramba. Não, só pra aproveitar que a gente tá falando de Mass Effect, eu recomendo o pessoal jogar Dragon Age. Sim. Que é bem legal. Ele mas, é de 2009, mas você jogou em 2010. Eu joguei em 2010. Beleza, vamos lá. Por quê? Por que a menção honrosa? Vai. Não, cara, porque, assim, quem gostou de Mass Effect e quer ter as mesmas experiências, só que num RPG medieval, meu, Dragon Age. Porque ele é um RPG da BioWare, né? Paulo? Exatamente, ponto final. Ponto final. É só isso, a menção rosa, acabou. Mas assim, olha, propaganda enganosa, rapaz. Ai, ai. Raiz, mais assim, um jogo acrescentado? Você? Eu? Sonic? É. Então, como o Mr. Bolha aí falou dois, eu vou falar dois também. Uh-huh. Teve um que... Eu não tinha um hype muito grande, mas como eu gosto da série, eu comprei, que é o Rock Band 3, né? Uhum. O jogo, ele é bom, a engine tá melhorada, os gráficos estão melhores, tá tudo melhor. Só que setlist é uma merda. Podiam mudar o nome de Rock Band pra Pop Band, sei lá, muda isso. Mas o que salva o jogo é que você pode usar as músicas dos jogos anteriores, né? Os DLCs, né? Sim, se não fosse isso, é Epic Fail. Eu pelo menos não gostei, né? É gosto pessoal, mas enfim, fica aí a... Mas a engine pelo menos vale a pena, você acha? Vale a pena, que eu tenho o 2, vale a pena eu pegar e comprar o 3? Pela engine vale, pelas músicas não. Porque a engine tá bem melhor. Dá pra portar as músicas igual foi feito do primeiro pro segundo? Dá. Ah, então beleza. Então dá pra aproveitar. Ah, cara, mas aí faz assim, tipo assim, porque dizem que Rock Band não importa muito o disco que você joga, né? Porque todo mundo só joga DLC. Então qualquer disco que você tiver não faz muita diferença. Mas eu acho que os jogos musicais, no geral, assim, estão num declínio muito grande. É, tá saturado demais. É, já. Tá saturado já e não vejo muito por onde eles reinventaram. Acho que a próxima onda de jogos musicais vão ser esses jogos de dança, tipo Just Dance ou Dance Central do Kinect, que é o que vão pegar aí. O Rock Band ainda tem o tecladinho lá novo, né? E tem também o modo Pro, né? Mas aí eu não sei se isso vale a pena. Se é uma inovação assim tão grande a ponto de... É, não sei também se o teclado passa a ser um instrumento. O teclado é exatamente apertar botões, né? Ah, eu acho que pra quem gosta é bacana. O chato que eu fico imaginando é assim, os DLCs que você tem, eles adicionaram teclado? Porque às vezes você investe em mais um acessório pra você jogar só as músicas do Rock Band 3 que você acabou de falar que são ruins. Até porque o setlist ele é ruim até por causa disso, que eles quiseram colocar músicas que tenham foco assim em quase todos os instrumentos. Então, todas elas têm que ter o teclado, tem que ter a guitarra. E aí se limita muito, né? Você fica nos anos 80, ué. É. Pra ter teclado. Pode crer, né? E sai do rock também. Carteirinha de cocaína também, né? Ah, mas sair do rock já tinha saído faz tempo, né? Desde o dia que eu vi. Mas dessa vez saiu mesmo. Eu tinha visto o DLC da Lady Gaga e eu falei assim, nossa. Então, mas era DLC, não vinha no disco, né? Um disco que chama Rock Band. Então mas eu olho assim e falo, cara, estão vendendo tudo, assim. Não que eu não tenho nada contra. Entende? Eu acho que é jogo musical, tem que estar lá. Mas eu olhei assim e falei, cara, eu espero encontrar a música da Lady Gaga num jogo de karaokê, num jogo de dança. Não que não possa. É curioso você estar, mas quando eu olhei assim, eu falei, nossa, é declínio mesmo, cara. Tem nada a ver, cara. Só faltou Justin Bieber. O DLC da Lady Gaga foi o povo que pediu, né, cara? Por causa do episódio de South Park, cara. Ah, é? Foi por causa do episódio de South Park? Não sabia, não. Foi, porque tem o episódio da 14ª temporada. Eu nunca assisti em português. Não sei se já saiu em português, mas chama Whale Hordes. Que ele tá jogando lá Rock Band. E tá ele, o Kenny, jogando Rock Band. E ele tá cantando a Poker Face. Meu, por causa disso. Fez tanto sucesso que pediram... Incluíram o álbum inteiro e tem a versão do Cartman cantando de graça pra baixar. Olha que da hora. Curioso que a música que eu vi não foi Poker Face, não. É, porque foi o álbum inteiro. Foi o álbum inteiro? Ah, tá. O álbum inteiro que tem a Poker Face. Curioso. Eu até coloquei no site uma noticinha, a gente pode até linkar, que tem os videozinhos da parte do episódio, cara, aquele cantando, é muito sarro. Ah, bacana, bacana. E você tem mais um jogo, Raid? Então, qual será que é, né? Sonic 4. Então, foi Sonic 4, que eu tava com hype desde quando anunciaram ele. E eu fiquei muito feliz com o jogo, viu? Apesar de quase todo mundo não ter gostado, né? Mas eu tentei fazer o Raid não comprar, mas não deu certo. Então, eu gostei bastante. Aquele jogo, ele me levou de volta na época que eu jogava Sonic. Quando eu era criança e jogava Sonic. Eles conseguiram trazer aquele clima do... que os jogos antigos tinham, né? Ele não inova, né? Porque até não tem como inovar mesmo. Mas pelo menos não ficou naquela maluquice de loboriço, de... Essas coisas que vinham acontecendo. É, então, essas porcarias que vinham acontecendo, que lobinho, né? Me dá uma... Todo mundo, né? Esse jogo a gente pode falar que é um Sonic mesmo. O Sonic 4. Eles conseguiram fazer um jogo do Sonic. Ah, eu vi ele assim, mas eu não gostei da arte do Sonic em si. Eu achei ele meio sem carisma, cara. Sinceramente, eu achei ele meio sem carisma. Eu não consegui nem dizer que é a mesma coisa HD. Que é a mesma coisa de sempre HD, em alta definição. Eu achei... O jeito dele correr, assim, eu achei meio estranho, cara. Aquela versão fan-made é muito melhor. É, muito melhor. Eu já falei isso em outro cast. Graficamente falando. Artisticamente falando. Não é nem a questão técnica. O gráfico é bonito. Entende? Mas eu não sei. Parece que é meio... Eu achei ele um Sonic meio sem alma. Acho que enterraram o Sonic no Pet Cemetery. Entende? Ele voltou e... Você olha pra ele e não reconhece, assim. Foi a sensação que eu tive. Eu não acho que enterraram, não. Inclusive, eu quero até perguntar um negócio pro rádio... Rapidinho, o que você achou do Colors, que acabou de sair, Sonic Colors, pra Wii? Então, eu joguei pouco dele, mas o pouco que eu vi eu gostei bastante, eu acho que eles estão no caminho certo. Que ele tem aquelas coisas legais do Sonic Adventure, né, do Dreamcast, só que tiraram toda aquela parte chata de cidade, é mais direto, mais dinâmico, né. O Sonic fala pouco, né, o que é muito bom. Tiraram o gato? Tiraram o gato retardado. É, esse a gente pode falar mais pro ano que vem, que a gente vai poder ter jogado melhor, né? Mas é um jogo legal também. Não, o jogo... tipo assim, eu achei mal menos, né? Então, tipo assim, não achei tão legal, não. Eu discordo até agora. Acho que ainda falta os caras acertarem um jogo do Sonic faz muito tempo. Mas vamos ver, né? 2011 tá aí, eles podem tentar de novo. Eu não sei, é que eu acho que os Sonics antigos, eles ficam numa altura assim que vira lenda, né? É aquela coisa igual música antiga também, que não importa o que lancem, não vai alcançar aquilo, né? Porque já tá no... É igual Symphony of the Night acontece, né? Não importa, não vai alcançar aquilo. Então, mas eu acho que tá certo, tá no caminho certo, tá bom. Se continuarem assim... Tipo assim, você acha que os caras voltam, né? É. Eu tenho um jogo, cara, um destaque de 2010 que era famoso, assim, igual o Sonic, e tá preenchendo tudo. É, eu sei qual é. Os caras acertaram a mão. Eu acho que o Raid sabe qual é e eu vou falar agora. Tipo assim, eu ainda tô apanhando nele, não terminei, mas acho que o Raid já terminou, né, Raid? Ainda não. Ainda não também? Ainda não. O Mr. Bubbles já terminou? Mr. Bubbles acho que já terminou. Eu não sei qual jogo você vai falar, mas... Ah, sabe sim. Cara, sabe sim, cara. Donkey Kong Country Returns. Antes de alguém falar, uma das menções honrosas que eu ia fazer era pro Donkey Kong. Eu não joguei nenhum outro. Mesmo não sendo um platform gamer assim, você? É, então, não joguei nenhum outro antigo, não tive Super Nintendo, não sinto falta. E eu jogando no Wii, jogando eu sozinho, eu e minha namorada, e que realmente eu tô gostando muito do jogo. Olha só. E eu acho que assim, tipo, a minha opinião agora vai valer mais agora que vocês aí que já jogaram tudo. Ah, por quê? Porque ele é um cara virgem de Donkey Kong. Ah, entendi. Cara, porque eu nunca gostei. Mas, nunca, ó, poxa, gostei bastante mesmo. Ó, eu vi muita gente reclamando do Donkey Kong, esse novo. Haters. É, e não, assim, é. Mas assim, é pelo mesmo motivo que você falou. Porque já colocaram a trilogia clássica num patamar que nada do que vira lenda, né? Vai superar. Nada. Porque assim, eu vi gente reclamando assim, a Retro Studio, que é a Nintendo, né? A Nintendo colocou pouca coisa dos antigos, sabe? Faltou os crocodilos, faltou não sei o que lá. Um jogo novo, né, cara? E outra, então, é um jogo novo. E os caras não vão querer ficar fazendo a mesma coisa que a Rare já tinha feito. Eles não vão se fosse pra pegar as mesmas coisas igual e fazer em 3D, eles não iam fazer. Eles querem colocar as ideias dele. Inclusive, até acho que eles colocaram coisa demais até do clássico. Eu achei que ele tá bem clássico. Não tem nada pra reclamar ali. Eu acho também que isso aí é preciosismo. É o cara querer, tipo, sabe, fazer... mas não tem, sabe, os Kremlin. Pô, não dá diferença ter os Kremlin ou não, velho. Até porque não é um remake dos outros. É um novo jogo, é uma nova história. E quando ele fala Returns, não é remake, é Returns. Ele vai trazer o Donkey Kong novo. Não é que ele vai fazer o que já foi feito. E também esse pessoal que tá reclamando, eles têm que ver que a Rare fez tanto sucesso porque cada Donkey Kong novo, ela sempre trazia coisa nova. Ela não ficava copiando o primeiro toda vez, né? Lançou o primeiro, fez o segundo coisa nova, fez o terceiro coisa nova. Então, eu tenho certeza que se a Nintendo tivesse feito a mesma coisa que fizeram no 1, 2 e 3, ia ter gente reclamando. Falar, é a mesma coisa. Que nem estão reclamando do Sonic, sabe? É a mesma coisa do 2. Sim. Não importa o que faça, sempre vai ter gente reclamando, né? Sempre vai ter gente. Mas eu acho, não sei, o jogo tá tendo um desempenho comercial muito bom, né, cara? Até onde eu sei. Tipo assim, ele ia tá em quinto ou sexto mais vendido aí mundial. Tipo, não é um Call of Duty, não teve um baita marketing, essas coisas, mas tem muita gente que tem o jogo no coração até hoje. Pra mim é genial. Donkey Kong Country Returns, pra mim, é genial. Não, eu também, tô achando, eu adorei as novidades da jogabilidade. Eu prefiro jogar, não sei como você tá jogando, mas eu jogo com emote de lado. Eu jogo de lado e eu só tenho uma crítica, assim. Eu já terminei o jogo, já tô quase fazendo 100%, e eu só acho que aquele negócio de ter que ficar balançando o controle foi feio total, assim. Eles têm que colocar, mas não precisava. Sim, eu achei que todos os movimentos que o Donkey Kong tem com o controle chacoalhando podia ser um botão. Ah, eu não achei ruim, não. Achei bacana. Eu gosto da interação. Até porque quando sai o som, você dá uma chacoalhada no controle, mas é tão pouquinho que você precisa chacoalhar o controle que ele já bate ou assopra. Então, tipo assim, eu gosto da interação, do som ali, da batida saindo na tua frente. Quando você pula no barril de fim de fase, que você acerta o DK, você chacoalhar o controle pra ganhar vida. Eu achei bacana. Eu tô na metade do jogo, mais ou menos. Eu tô achando espetacular também. Não joguei Mario Galaxy 2, antes que me batam, né? Que é um jogo de plataforma. Mas eu tô extremamente... Cara, não tenho o que falar, assim, do jogo. Tá roubando minha vida também esses dias. Oh, eu queria falar uma coisa sobre Donkey Kong. Sim, vamos lá. Alguém me empresta um Wii, por favor? Ah, é? Olha, eu comprei um Wii essa semana por causa desse jogo. É, né? Torrou seu 13º, né? Torrei todo. Ah, mas tem muitas outras coisas boas pra jogar. Pega New Super Mario Bros. Tô jogando também. Tô jogando ele, que é uma das minhas menções honrosas, assim. Porque ele não é de 2010, mas eu só vim jogar ele em 2010. E é um baita jogo de plataforma. Pra mim, acho que é o melhor Mario 2D que eu já joguei. Uma última coisinha rapidíssima sobre o Donkey Kong. Eu comprei o Wii, dei de presente pra minha namorada, porque PlayStation 3 e Xbox, cara, não tem jogo pra jogar de duas pessoas. Tem multiplayer online, agora jogo pra você dividir ali uma tela, esquece, não tem. Não tem mesmo. Wii é campeãozão. E Como não? Ó, tem jogo pra você jogar de duas pessoas, desde que você pague, compre dois consoles, pague internet e pague anuidade. É a sua interpretação que é dúbia, entende? É o jeito Microsoft e Sony de enxergar o negócio, entende? É injusto isso daí que você falou. Como não tem? Halo a gente joga quatro pessoas, pô. Entende? Call of Duty a gente joga em várias pessoas, 16. Eu prefiro investir o dinheiro em outro controle do que na parafernália inteira. E o DK é legal pra caramba, tipo, pra jogar de dois ele é muito gostoso. Diferente do New Super Mario Bros. Que eu jogando com a minha namorada, aí uma hora um pisava na cabeça do outro, outro caía no buraco. Ou então eu pulava e pegava dois itens, aí tipo já começava a rolar uns olhares assim meio tortos. Então, cara, meu, DK foi fantástico nesse sentido também. Menções honrosas. Mr. Bubble, suas menções honrosas. Antes de falar minhas menções honrosas, eu vou falar do melhor que eu achei esse ano, que foi o Super Mario Galaxy 2. A gente já fez um cast até falando sobre ele, né? Quem quiser saber mais, só ouvir o cast de Mario 3D. As minhas menções honrosas, assim, são o Kirby Epic Yarn e o Donkey Kong Country, a gente já falou, né? E as minhas decepções pra esse ano foi o Final Fantasy 3, que a gente já falou também, e o Epic Mickey, que aí a gente pode explanar nos próximos. É ruim mesmo? Tem certeza? Isso é tão bom? Pô, então, a gente explana nos próximos. Sonic Colors também, beleza. Nossa, beleza. Homem Mal, suas menções honrosas. Então, duas menções honrosas rapidinho. A primeira, que me deixa muito triste, que foi o hype construído em cima de GT5. Fico triste por quê? Porque terei que comprá-lo. Sabendo que é um produto inferior. É aquele consumidor, vou dar de consumidor chato mesmo. Vou ter que tirar o dinheiro com uma mão segurando dentro do bolso. Cara, compra porque a gente ainda vai fazer um cast de Gran Turismo e Forza. É, então. Vamos fazer um cast. Todo mundo vai jogar. Vai gerar um flame gigante. Não, mas se não sair o de Winning Eleven e FIFA, eu tô prometendo aqui. Vai sair um de Gran Turismo 5 e Forza. Vocês aí, ó. Já que a gente vai entregar um de Gran Turismo e Forza, eu não sei se a gente vai ficar vivo depois. Mas eu vou tentar. E minha outra menção, eu acho que é a última lágrima espremida que tiraram do gênero musical, que é o DJ Hero 2. Que eu acho que a partir dali acabou, cara. Achei muito legal. Eles deram muita liberdade pra você mexer na música. Concordo em cor, grau e gênero. Tá nas minhas menções honrosas também. DJ Hero 2, como Kirby Epic Yarn, que o Mr. Bubbles falou também. Então, eu acho que foi realmente a última lágrima aí do gênero musical e a gente vai precisar de uma revolução pra voltar a comprar jogo desse tipo. Então, DJ Hero 2 é recomendadíssimo. Achei muito legal, cara. É praticamente um mix. Praticamente, você jogar a música três vezes ela vai ser diferente. Não tem como jogar igual. Achei também bem bacana as partes de freestyle. Hyde, suas considerações aí, Então, minha menção honrosa aí é Super Street Fighter 4, é muito bom, vale a pena, e Sonic é da hora, é isso. Da hora. Joga em Sonic. Palos, suas menções honrosas. Eu vou fazer três menções, todas elas de FPS, duas positivas, uma negativa, as duas positivas vão pra Black Ops e pra Bad Company 2. Eu gostaria de falar uma coisa de Black Oops, I Did It Again. Black Oops parece nome de filme pornô, né? Bad Company 2 pela quantidade de coisas que você consegue destruir. Black Oops pelo single player, que eu gostei bastante da história. Pela primeira vez eu consegui gostar de uma história de Call of Duty. O multiplayer não acrescenta muita coisa. E a menção pra não joguem é Medal of Honor. Guardem seu dinheiro pra comprar coisa melhor, porque não vale um centavo. Ai, ai, menção desonrosa essa daí. Totalmente Aziel. Desonrosa. Aziel, sua vez de menções honrosas. Então, né, como já roubaram minha lista toda, eu tô ficando por último, que é legal. Ele concorda com as nossas, né? Ele concorda com as nossas. Você tá literalmente se sentindo no fundo da Kombi. É, eu vou te falar que você deu mal aqui. Então, roubaram todos. Ele falou lá do fundo, no começo do programa, e agora roubaram todo o cara, bicho. Eu adquiri o videogame há pouco tempo, PlayStation 3, no próximo ano eu falo mais, pode deixar. Beleza. Tem uma menção honrosa? Pelo menos que você não pagou o PSN e não quer pagar. É de graça e pra continuar. Sim, mas também eu nem tenho como jogar online, então não vou falar nada sobre a PSN, não. Beleza, tá legal. Bom, galera, minhas menções honrosas eu divido, né? Vai pra Kirby, como eu já tinha falado, o Homem-Mafalda também, DJ Hero 2. GT5 também foi a minha decepção, mas a gente ainda faz um cast sobre esses jogos de corrida. E esse foi o nosso episódio de número 42, espero que vocês tenham gostado. E comentem, dividam conosco que emoções vocês viveram em 2010, que jogos fizeram vocês sorrir e que jogos fizeram vocês chorar. Agradeço de novo e até o próximo episódio.